Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleira! Programa, mais um delicioso, maravilhoso, cheiroso, delicioso, dengoso é novo. Sono lento. Programa! É. Muito bonito, dengoso, cara. Me esforcei pra encontrar mais um adjetivo. Pô, cara, só você ir nos sete anões aí, vai achar um monte, pô. É verdade. Um zangado, boleiragem! Aí não, zangado é outro. Sim. Maluco. É o YouTube, pois entendeu? É. A gente não pode misturar as coisas. Um boleiragem, um mestre boleiragem. A team. Eu acho o zangado muito mascarado. Pronto, falei. Mas todos esses nomes, todas essas qualidades, essas agitações, porque estamos aqui incrivelmente, novamente, com mais um incrível episódio do Boleiragem, dessa vez com cinco participantes de novo, que começam comigo, Pombo, seguidos do nosso amigo Chacal. Opa, tamo aí. E com o nosso amigo Rabinho. É isso aí, galera. Pô, ninguém mais quer me contratar, cara. Tô preso em Minas agora, mas tá valendo. Europa, daqui a pouco tamo juntos de novo. Pô, queria eu estar preso na Mina, mano. Seguidos do nosso participante Tricolor, sempre ele, Fluff. Eu, tamo aí. Tamo aí, só nova, só mais improvável desse programa. Eu acho que a partir do próximo programa, o Pluff tem que iniciar e apresentar a parada toda, porque o Tricolor tem que sempre vir na frente. Então, é, já que ele tá vindo atrás, ele não tá acostumado com isso, ele fica meio confuso. É, o Vasco tem que ser o segundo. Tem. Logo atrás. Aproveitando a deixa, então, por último, logo atrás de todo mundo, coladinho. Sim. Ele, qual objetivo melhor pra eu dar pro pivoto hoje, cara? Eu não sei. Eu já apresentei ele, então deixa ele falar. Eu vou aqui começar lembrando aquela seleção brasileira inesquecível que tinha da Silva, Cícero, Paco, Vicente, Ferreira, Roca, Santos, Padilha, Beirão, Gomes e Alejo, Casa do Árbitro, direção Wagner Tardelli. Nossa. Olha aí. Que isso, mano. Contratado. Fiquei até emocionado agora, rapaz, de ouvir falar de Alejo nesse programa. Sim. E por quê? Porque hoje nós estamos em um incrível episódio sobre contratações inusitadas. Você é um péssimo exemplo, Dr. Pombo. É, eu sou um péssimo exemplo porque eu também faço muitas contratações inusitadas na minha vida e em momentos que eu não posso citar agora. O Shirley, Rua da Lapa. Exatamente. Por favor, não detalhar sobre isso. Não! E é isso, gente. Vamos partir daqui para os e-mails? E-mails! Não! Mais uma leitura de e-mails no Boleiragem. Dessa vez, só Chacal e Robinho, né, cara? Os nossos amigos Pombo e Pluff estão lesionados aí no departamento médico, não puderam comparecer. Mas eu espero que esteja cada um num quarto, né? Pois é, né? Eu acho que eles estão dividindo leito, sei lá, é um pressentimento só. A gente começa a leitura de e-mails agora falando sobre o episódio passado, em que a gente conversou com o Giliar Lopes, que é produtor da série FIFA em Vancouver, no Canadá. Se você não ouviu esse episódio, corre pra ouvir, que tá muito maneiro. A gente fala de videogame, fala de FIFA, fala de desenvolvimento de jogos. Tá muito interessante mesmo. Um dos meus episódios favoritos. Pô, corre pra ouvir se você não ouviu ainda. Pois é, cara. Assim, é uma entrevista, mas assim, tô orgulhoso pra caraca. O Giliar é o cara. É isso aí. Tamo junto. É, vou começar aqui com os feedbacks da galera. O primeiro comentário aqui é do Fabrício Fini, e ele disse que a narração do FIFA 17 podia conter trechos da narração do futebol brasileiro 96, que é excelente. Ele deixou, tipo, um vídeo aqui, cara, com todas as frases da narração, cara, muito maneiro. Me emocionei aqui ouvindo essas pérolas da narração de futebol de videogames. Foi uma boa lembrança aqui. Comentário seguinte, pra avançar rápido, foi do Matheus Santos. E ele disse que seu Cuca mandou a gente compartilhar a foto da Jéssica. Mas, cara, quem tem o link é o Pombo, cara. Tem que cobrar dele, cara. Tem que cobrar do Pombo, entendeu? O Pluff já disse aqui que o sobrenome do Pombo é Promessas Vazias. Isso aí é ele que tá falando, entendeu? É, então, eu sempre desconfiei que o Pombo tivesse alguns sobrenomes e esse parece combinar com ele. Falando em sobrenome, O Gabriel, sem sobrenome, olha aí. Ele deixou um recado aqui também, dizendo o seguinte. Ótimo cast, pelo jeito boleirar a gente tá crescendo. Valeu, Gabriel, obrigado aí. Eu sei que por esse episódio foi realmente maneiro pra gente. Deu uma cara de podcast mais maduro um pouquinho, né? Apesar das brincadeiras e da irreverência de sempre, acho que ficou divertido e ficou instrutivo também. É, na verdade a culpa é toda do Giliar, né? A gente traz um convidado bom e é isso aí, cara. Melhora a qualidade do programa. Mas a intenção é justamente essa mesmo. Seguindo na linha de Gabriel aqui, a gente tem um ouvinte novo, que é o Gabriel Bulcão Hatman. Acho que o nome dele deve ser Hatman ou Ratman, sei lá. Ele vai corrigir a gente aí depois, no e-mail futuro. Mas ele mandou um comentário aqui dizendo que só começou a ficar melhor que o PES em 2010. O último PES bom foi o PES 9. E ele comentou que o podcast do Giliard é muito bom e que vale a pena conferir e que ele conheceu a gente através dele. Olha só que maravilha. Pois é, eu queria agradecer aí o Giliard porque ele fez um jabá do nosso podcast lá no programa dele, o podcast. Já teve frutos aí, ó. O Gabriel já mandou o feedback dele aqui, dizendo que ouviu o nosso programa, falou que tá na lista dele agora e vai continuar sendo ouvinte do Boleiragem. E se você chegou aí pelo podcast, pô, manda seu feedback aí pra gente também, que vai ser muito maneiro. Isso aí, galera. E pra completar aqui, nada melhor do que a gente ir pros nossos e-mails, né, cara? E o primeiro deles é do Diego Farias, que diz o seguinte. Olá, boleiros. Quem fala é o Diego Farias de Campinas, ouvinte do finado Tanguinha, que só o conheceu por indicação do Baixo Frente Soco. Eu grande também. Baixo Frente Soco. Eu também. Sobre e-mail de um ouvinte no episódio 14, onde menciona o jogador Metal World Peace, antes chamado de Ron Artest. Ele foi um jogador da NBA e mudou de nome em apoio à paz mundial. O engraçado é que ele foi um jogador que dava muita porrada em um jogo entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, que era o time dele na época. Ele foi um dos grandes envolvidos. Procurem no YouTube sobre Pacers Pistons Brawl. Apesar do novo nome, ele não tinha nada de paz. Que contraditório. Pois é, né, cara? Quem diria? Ele termina aqui com abraços e sugere que a gente convide aqui o Boyd pra participar de um episódio, cara. O convite tá feito. É, cara, o convite tá sempre aberto aí. Eu já sondei o bode, eu vou dizer, né? O bode mora no meu coração aqui, já dei uma sondada nele. Mas realmente, futebol não é a praia dele, assim, ele não se empolga muito. E algum dia, talvez, a gente trouxer um assunto bastante diferente aí. No dia que a gente fizer o CDZ parte 4, a gente chama o bode pra ver se ele participa com a gente. Falou? É isso aí. Isso aí. E o e-mail seguinte, galera. É do glorioso Biscoito Man. Que nome bonito. É. Ele diz o seguinte. Olá, aqui quem fala é o Biscoito Man. Mandei esse e-mail só pra dizer que fui descobrir esse podcast só agora e me odeio por isso. Era ouvinte daquele podcast que tinha o melhor slogan. Se Saturno tem anéis, a Terra pode ter uma tanguinha. E saber que tem um cast com o Pombo e a Sakura, a Kaplan, sobre futebol ainda por cima, era tudo que eu poderia imaginar. Mas convenhamos, mesmo se o cast fosse 2 horas de Pombo falando Pombo, Pombo, Pombo, Pombo, em loop, eu ouviria. Eu faria a mesma coisa. Cara, eu acho que eu vou fazer um episódio com o Pombo repetindo isso durante 2 horas e vou mandar pra ele. Te desafio a fazer isso, cara. Ele continua aqui. Agora, sobre cast de jogos de futebol, tenho que dizer que joguei muito daqueles bomba pet da vida no PS2, que se duvidar, tem até hoje com o Brasileirão 2016. Cara, realmente eu não duvido que tenha. Nossa. Mas a maioria dos games que eu mais joguei sobre futebol foi na época do SNES, Super Nintendo, com o aclamado International Superstar Soccer Deluxe, também conhecido como Futebol Brasileiro 96. Ah, todos nós, né, cara? Que foi de longe, na minha opinião, o game de futebol mais divertido de todos. Mesmo que a realidade foi tacada na janela. Coisas como Giz Cachorro, Grande Bomba, que na verdade era Forte era Bomba. Além de Beranco, marcaram esse game pra história. Clássico, cara. Que jogaço, cara. Jogaço joguei muito esse negócio. E finaliza aqui. Pode parecer meio saudosista, mas eu realmente adoro esse jogo. Não que eu não goste dos novos como FIFA e PES, mas International e Uneleven foram os que mais me marcaram. Desculpa pelo e-mail grande. É que eu não queria perder a oportunidade de mandar e-mail pra esse cast antes do projeto Nowload entrar em ação. Se ele já entrou, esse e-mail vai parar no Void. Pode crer. Ainda não entrou, cara. Ainda não entrou. A gente espera que demore um pouquinho pra entrar. Ele manda um PS aqui. Ainda esperando o CDZ parte 4, que tá cada dia mais próximo. Ou não. É, cara. Esse ou não foi muito bem colocado, hein? Muito bem colocado. E ele termina aqui com atenciosamente Matheus AK Biscoito Man. Pô, muito obrigado pelo seu e-mail, Biscoito Man. A gente fica feliz aí que você tenha descoberto boleiragem agora, que esteja curtindo. E, cara, pode ouvir aí os programas pra trás. mais, tem muita coisa maluca aí pra você se divertir, gastar seu tempo. E a gente espera que você continue com a gente aí nos próximos episódios. Isso aí. E o próximo e-mail é do nosso queridíssimo Gabriel sem sobrenome, que ó, comentou e agora tá mandando e-mail também. Esse cara é bom. Sempre conto com ele. Exatamente. Ele diz assim: bom cast. Quando vi que seria uma entrevista, achei que seria bem chato e monótono, mas não foi. Vocês souberam levar o cast muito bem e confesso que não sabia quem era Giliar Lopes. Mas é muito bacana ver um BR envolvido em um projeto grande desse. Espero que tenha outras entrevistas bacanas que nem essa. Abraços e carinhos por trás e fiquem na paz. Cara, então, cara, o Giliar é um cara que é muito eloquente, entendeu? Já tá acostumado a apresentar podcast. Aí fica fácil, né, cara? Exatamente. E essa parada que você falou, cara, que é legal ver BR envolvido em projetos grandes assim, eu também acho muito maneiro, é um negócio que dá incentivo pra quem tem interesse em chegar lá e acha que não vai conseguir, entendeu? Você vê um cara aqui do teu lado, tava aqui pertinho, conseguiu, entendeu? É um negócio que realmente dá uma motivação maior, entendeu? Acho que é muito legal, deixa de ser uma parada inalcançável, sacou? É um negócio muito maneiro mesmo. Continuando aqui, já que a gente falou aqui de ouvintes que nunca nos deixou na mão, a gente tem que falar aqui sobre o e-mail do glorioso Fabrício Filho, que é outro que também participa todo o programa, e ele diz o seguinte: salve rapaziada, da hora esse cast, achei que iam demorar mais pra postar algo sobre o assunto e que iam chamar alguém do Baixo Frente Soco. Bom ter alguém que participou do projeto FIFA, olha aí, nem precisam mais de patrocínio. A gente precisa sim, cara. A gente tá aguardando sua pai, família, cara. Exatamente, cara, a gente tá aguardando sim. E cara, a galera do Baixo Frente Soco tá sempre participando com a gente aí, nas próximas vezes que a gente for falar de games, eles vão participar com certeza. Pode deixar, eles são nossos irmãos aqui, cara, tão em casa. O Fabrício continua aqui dizendo: enfim, jogo de futebol é algo que nunca muda. Desde pequeno até quando fica velho, sempre tem que jogar algo do tipo. Até hoje vai um FIFA, mas um que marcou mesmo pra mim foi o Winning Eleven, na época do PS2. Agora é só avisar o Giliard pra colocar a narração do Ronaldinho Soccer no próximo FIFA e com comentários do Neto, diga-se de passagem. No mais é isso. Pô, se colocar comentário do Neto, eu não compro não, mas, na moral. Mas eu realmente acho que a narração do Ronaldinho Soccer, ou do futebol brasileiro 96, ia agregar valor. Bom, é nosso último e-mail de hoje é do nosso ouvinte bola cheia, que é o Alex Paixão, cara. E aí ele lembra a gente de um mole que a gente deu aqui, cara, que ele não é um ouvinte novo. Ele diz o seguinte: aí galera, vocês falaram que eu era ouvinte novo, pô, foi meu segundo e-mail. Eu nunca Cara, pô, não dá pra exigir da minha memória não, cara. Foi pois mal. É, cara. O cara é que eu acho que a gente já tinha feito alguma piada com o nome dele antes, cara. Na pois hora. É, né? É bem possível. Mas, cara, olha só. Você tem que mandar e-mail todo programa, entendeu? Igual o Fabrício Fini, Gabriel sem sobrenome, entendeu? Se você ficar muito tempo sem mandar, tipo o Lucas Lima, mas você tava mandando com muita frequência no passado, entendeu? A gente consegue lembrar. Agora a gente não vai esquecer Alex Paixão, entendeu? Por quê? Mandou e-mail 2 programas seguidos. Essa parada, entendeu? Tem que estar sempre próximo. É isso aí, cara. Tem que estar presente, isso aí. E aí ele continua aqui com: eu não critiquei no mau sentido, gosto do programa Pacas. Isso é bom, cara, é assim mesmo que se fala. E continua assim: em relação à pergunta, vou fazer duas. Uma not safe for work e uma censura livre. Aí fica a escolha do Joost. Cara, então, como as perguntas são pro Pombo, e o Pombo não tá aqui na gravação, acho que a gente vai ter que ligar pra ele, né, cara? Porque eu não queria responder essas perguntas que ele fez, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro Pombo e a gente pergunta aqui a opinião dele a respeito disso. Beleza, fechado. Fala, Pombo, tudo bem com o senhor? Opa, beleza, cara? Fala aí, o que foi? Então, desculpa te ligar esse horário, cara. Não queria te ligar de madrugada, não. Mas porque a gente recebeu aqui umas perguntas do ouvinte Bola Cheia. Tô gravando aqui a leitura de e-mails com o Robinho. A pergunta foi direcionada pra você, entendeu? E aí eu queria contar aí com a sua colaboração aí. Deixa eu te falar aqui, ó. O ouvinte Bola Cheia, cara, é o Alex Paixão. E ele mandou duas perguntas Paixão. Pra você. Como uma delas é meio perigosa, assim, pode ser censurada, se você não quiser responder a primeira, você pode responder a segunda. Uhum. Vou falar as duas aqui, você escolhe aí, vê o que você vai fazer. Tá. A primeira pergunta é: quantos abortos o senhor praticou durante sua vida? Você quer responder essa antes de eu falar a segunda? Ou você quer que eu pule pra segunda logo? Cara, não, eu tô rindo porque é meio que uma coincidência que eu tô aqui na fila agora esperando pra ser atendido pelo Dr. Sérgio. Mas assim, isso me ajuda a lembrar que, na verdade, eu nunca fiz um aborto, né? Porque eu nunca engravidei. Então eu especificamente nunca fiz nenhum aborto. Nem recomendo pra ninguém fazer, até porque é um negócio caro e demora. Como eu falei, eu tô aqui na fila esperando. Não é pouca gente precisando. Então quem acaba fazendo, no caso, é o Dr. Sérgio e a pessoa respectiva aí que acaba passando por esse processo, infelizmente, né? Não, mas agora falando sério, galera, eu nunca fiz nenhum aborto e nem ninguém que esteve comigo, entendeu? Os senhores precisam diferenciar a ficção da realidade. Por favor. Por favor. Até porque, né, se eu tivesse feito, jamais eu iria assumir assim. Sacanagem. É igual a homossexualidade, né, cara? Exatamente, jamais vou assumir um negócio desse. Sem graça. qual a outra mesmo que ele perguntou? Cara, outra pergunta que ele fez é o seguinte. Pombo, você acha que o Eurico Miranda é um mal para o futebol, assim como várias cartolas da velha guarda? Sem clubismo. Tá, se ele é um mal para o futebol. Olha, cara, é pra responder sinceramente, de coração aberto, né? Então vamos lá. Exatamente. Eu vi o Eurico Miranda, né, durante muito tempo, no Vasco, né? Mesmo quando era o senhor Calçada, o presidente, quem mandava lá era o Eurico, né? Que exatamente. Foi talvez o período mais vitorioso da história do Vasco. Eu não sou pró-Eurico, tá? Eu acho que o Vasco merece um dirigente muito melhor do que o Eurico Miranda, no que diz respeito à totalidade das suas ações, tá? Agora, quem negar isso, né, independente de ser vascaíno ou não, vai estar sendo hipócrita. Poucos presidentes no futebol brasileiro, independente das suas motivações, tá, defendem tanto o clube que eles deveriam defender, entendeu? O clube que eles representam de fato. O Eurico, ele defende o Vasco pelas mais diversas frentes, coisa que eu não via na época do presidente anterior, tá, o Roberto Dinamite, o qual eu torci muito para que assumisse a presidência do Vasco na época, tá? Depois eu acabei vindo a me arrepender porque eu vi que era um presidente omisso, que pensava mais na carreira política dele próprio do que, de fato, no clube que ele estava ali para defender e para guiar, né, rumo a caminhos melhores, o que não foi feito, tá? Eu tenho como exemplo o Vasco hoje, volta a investir em outras atividades, em outros esportes que não o futebol, coisa que não acontecia, né? Esportes que ficaram largados na época do presidente Roberto Dinamite, entendeu? Entre outras diversas coisas que eu podia citar aqui, mas vai ficar infinito aqui se eu ficar falando. O Vasco hoje tem aí um estádio reformado para uma arena reformada para o basquete, por exemplo, também, entendeu? Para o vôlei, ou seja, uma poliesportiva. A piscina do clube está voltando a ser ativada, que ficou desativada durante todo o período aí da presidência do Roberto Dinamite. Então, assim, se fosse um presidente que, de fato, representasse só um câncer aí para o futebol, como muita gente fala, esse tipo de coisa não aconteceria, entendeu? Hoje o clube está sendo revitalizado com centro de treinamento, uma porrada de coisa, que se você parar para ver o que todo mundo que taca pedra no cara fala, né, não condiz nem um pouco com isso, entendeu? Então, assim, eu acho que o Eurico tem uma porrada de defeito, mas assim, eu acho que diversos clubes estariam, de repente, numa situação melhor se tivesse um presidente que briga tanto pelo clube e que valoriza. Tem seus defeitos, sim, não sou pró-Eurico, como eu já falei, espero que o Vasco um dia tenha um presidente que reúna, assim, a vontade de defender o clube, né, a garra, o pensamento pró-clube e honestidade e outros princípios importantes aí também. Mas, assim, perto do que a gente teve aí no passado, o Eurico faz bem. Tá muito bem respondido, acho que eu não teria falado melhor, na verdade eu só ia falar muito pior, né? Eu tenho um problema sério com o Eurico Miranda, mas assim, eu reconheço realmente que o cara, ele tem uma paixão muito forte pelo Vasco, a ligação dele com o clube é muito grande, acho que tem poucas pessoas que têm tanta identificação com o Vasco. O Eurico está entre os grandes ídolos da torcida do Vasco. Isso por é algumas estranho. Razões, somente. Exatamente, eu sei que tem um caso de amor e ódio aí, porque boa parte odeia o cara, mas ele já foi, tipo, muito, muito idolatrado pela torcida do Vasco. Sim. Acho que é isso aí, cara, tá? A resposta foi dada aí pro nosso ouvinte, muito obrigado pelo seu tempo. Não, meu tempo não vale nada, cara, tô aqui tô aqui aguardando a bolsa, sacanagem! Não, mas, cara, eu só queria falar uma coisa, embora, tá, tenha muita gente contra e tudo mais, eu não sou a favor, né, hoje também não me digo completamente contra pelas razões que eu citei, mas o dia que o Eurico morrer vai ter gente de luto, vai, cara. Ah, com certeza. Entendeu? Agora, aguardar aí, quem sabe de repente aí não vem um pombo pra presidência depois que ele morrer. Por que não? Por que não? Valeu, meu jovem, muito obrigado. Valeu. Aí, uma boa noite. Boa noite. Com isso aí, Alex. Espero que você fique satisfeito com as respostas, pô. Você tinha direito a uma pergunta, você fez duas, o cara respondeu as duas, né, cara? Acho que tá bom, né? Tá bom. Acho pois que tá é, bom. Cara, isso foi só porque a gente esqueceu que você já tinha mandado e-mail antes. Exatamente. Aí pra compensar, né, a gente responde as duas perguntas e tá tudo certo, falou? É, e a gente nem te zoou porque você é São Paulino, cara. Você devia ter ficado feliz por isso. Pode crer. Mas é isso aí, cara. Obrigado aí pelo seu e-mail. Continua ouvindo a gente e vai mandando todo o programa, cara. Vai mandando todo o programa que a gente nunca mais te esquece, falou? Perdão pelo vacilo. É, a gente não pode terminar aqui antes de anunciar o nosso 20 bola cheia da semana, né, cara? Pô, é verdade, cara. Quem vai ser o 20 bola cheia dessa semana? Então, cara, a gente refletiu muito, ponderou, pensou, discutiu, tirou 0 em 1, sorteou, entendeu? E no final, o Felizardo foi o nosso queridíssimo amigo, próximo aqui do coração, entendeu? Fabrício Fini. E nem é porque a gente quer o patrocínio do pai dele, cara. Nem é por causa disso não, mas é porque ele, além de mandar o comentário e-mail, coisa que o Gabriel, sem sobrenome, também fez, ele mandou um vídeo, cara, com as narrações aqui do Futebol Brasileiro 96. Isso aí realmente tocou meu coração. Acho que foi o que desequilibrou a balança ali, foi só isso daí, mas o Gabriel, sem sobrenome, também tava merecendo. E na próxima que tiver empate, acho que vai sobrar pra ele. Mas aí, essa semana, então, o ouvinte bola cheia fica sendo do Fabrício Fini. A gente aguarda sua pergunta aí no programa seguinte. É isso aí, galera. Agora só falta vocês compartilharem o programa com seus amigos no Facebook, né, no WhatsApp. Dar nota também lá na iTunes Store, né, pra gente poder começar a crescer aí, galgar novos horizontes. E eu queria pedir também pra galera continuar mandando seus e-mails. Quem nunca mandou e-mail, mande e-mail pra gente saber que você existe, entendeu? O nosso endereço é boleiragem@10ou2.com.br. E, pô, segue a gente no Twitter lá, @blog10ou2. Pode procurar a gente no Facebook também, é facebook.com/blog10ou2. Qualquer coisa, você tem todos os links aí lá no site, 10ou2.com.br. É, e qualquer coisa, só procurar a gente aí, entendeu? Digita boleiragem 10 ou 2 aí no Google que você acha, cara. Não tem muita dificuldade não, beleza? É isso aí, galera. E vamos pro nosso assunto principal aqui, que o tema tá quente hoje. Pô, cara, pra iniciar o nosso assunto de hoje, acho que não tem ninguém melhor do que o aclamado, o grandioso Douglas. Quem é que lembra desse lateral que jogava no São Paulo, que era super criticado lá? Ele jogava no São Paulo? Ele jogava no São Paulo, cara. Jogava no São Paulo e jogava mal. Deve ser por isso que o nome dele é Douglas. É verdade. Muito bem, muito bem. Eu não entendi. Entendeu? Não precisa explicar. Te explica com o exemplo gráfico. Mas assim, o Douglas era um jogador muito contestado no São Paulo e foi uma surpresa pra todo mundo quando ele foi anunciado no Barcelona. Isso mesmo, galera. Barcelona, esse time de Messi, Neymar, Suárez, etc., contratou o garoto Douglas. E ninguém entendeu. Na verdade, quando a imprensa noticiou, né, o interesse do Barcelona no Douglas, todo mundo achou que fosse piada, sacou? Eu, inclusive, né, tipo, eu não imaginaria, mas a torcida do São Paulo, cara, achou que era piada, por incrível que pareça. Cara, devem ter achado ele com um corte de cabelo igual do Daniel Alves e falou, ah, deve ser tudo assim lá no Brasil. Contrata esse aí que deve ser igual. Pois é, do lateral, né? Lateral direito brasileiro com essa cor meio moreno, meio mulato, sobrancelha preta, cabelo cortado desse jeito igual, ah, pega aí, qualquer um serve, tudo igual. Capu, é. Cara, imagina Belete. Que você é o Barcelona, no Championship Manager. Aí você tá lá com um zilhão de dinheiros e não sabe onde enfiar essa porra. Você chega num ponto do investimento que você tem que investir em, sei lá, em brasileiros exóticos, sabe como é que sabe é? Sabe o que você faz com esse dinheiro, pomba? Sabe o que você faz com esse dinheiro? Não sei, contrato Douglas! O Drogas. Essa porra foi lavagem de dinheiro. É, não possível, tem outra explicação. Não, isso é lavagem de dinheiro. É igual, sei lá, rua no centro de uma cidade grande que só tem ótica e farmácia. É lavagem de dinheiro essa porra, cara. Pra que que tu vai ter uma new ótica do lado da outra? Só tem um motivo, lavagem de dinheiro. Uma parada que com certeza é lavagem de dinheiro, sabe o que que é? Loja de colchão, mano. Ninguém entra, né, cara? Ninguém entra naquela porra, ninguém compra naquela porra. Uma loja de 80 metros quadrados dentro do eles shopping. Eles precisam de uma venda por mês só, cara. Eles não precisam de venda. Claro, porque o colchão agora custa 50 mil reais, verdade? Cara, assim, duas coisas. Você não deve ter casado recentemente, pô. É, isso que eu ia falar. Olha, tem colchões mas aí, amigo, que tu, porra, é um investimento pra vida toda. É, é colchão barra caixão a parada. Mas é pra, é pra assim, tu morrer e levar aquela porra junto. Você teoricamente pois dorme 8 horas por dia. E teoricamente, né? Teoricamente. Colchão. É, não, teoricamente. Não. É, teoricamente você dorme 8 horas por dia. É um terço da sua vida que você passa, tipo, no colchão, sacou? E aí, você dificilmente compra um colchão por ano. Você compra um colchão e ele dura 10, 15, 20 anos, entendeu? Então, assim, porra, vale a pena você fazer um investimento maneiro, entendeu? Cara, se você comprar um colchão... 5 anos, mas tá vendo. É, pois é, caralho, 10, 15, 20... Pô, cara, 5 anos, cara, um pelo, colchão? Pelo que eu paguei no meu colchão, então... tem que durar 15 anos, cara, pelo menos. Se eu tiver que comprar ninguém, outro, cara, olha, tá só, ninguém troca de colchão a cada 5 anos. Faz uma retrospectiva da tua vida aí. Exatamente. E pensa a última vez que tu comprou, trocou de colchão. Cara, quem troca de colchão a cada 5 anos é porque o filho é criança e mija na cama, aí a porra do colchão estraga. É velho, ficou com doença nas costas e o colchão não serve mais. Tem que comprar aqueles colchão duro de mola, não sei o quê. Ou o cara é o transão supremo, esfolou todas as molas do colchão. Ou tu é dono de motel pra tu trocar de colchão de 5 anos. Mas era... Ninguém troca de colchão de 5 anos, porra. Pois é. Mas isso, cara, é a recomendação do fabricante, cara. O cara quer ganhar dinheiro. Ah, então, e até aí a Colgate recomenda que você troque de escova de dente de 3 em 3 meses. Quando foi que você trocou de escova de dente a última vez? Canalha. Pois é, cara. Isso aí, rapaz, é tudo uma ação do nosso incrível patrocinador, Ortobon. Ortobon! Um terço, já mandou um slogan, né, cara? Um terço. Eurocolchões. Um terço. Você passa sobre ele. Não, né, rapaz. Aí, Castor, já sei qual é o nosso patrocinador Castor de hoje. Tudo leva a crer que é colchão de Botafogo. Que coisa maravilhosa. Eu mandei pra vocês recentemente uma foto, que eu não tenho certeza mesmo se eu mandei, mas mandou, acho que mandou, sim. Com certeza. De uma loja no magnífico município de Duque de Caxias, minha terra natal, que tem uma loja, uma fábrica de fogos de artifício chamada Mengão Fogos, que é Mengão, um escudo do Botafogo, fogo. Exatamente. Acho que foi tipo uma experiência genética que deu errado. É, eram dois irmãos que tinham. E aí, o nosso amigo de Jesus Imperiano, ele falou que lá no cu de Nova Iguaçu, da terra dele, tem uma loja chamada Fogão Fogos, que é o mesmo princípio. Fogão, o escudo do Botafogo, fogos. Eu acho que o escudo do Flamengo. Podia, foi o que eu comecei. Ser, né? Eu acho que os irmãos se separaram e aí o irmão botafoguense se continuou o empreendimento só ele, e o outro não quis trocar o escudo do Botafogo, porque é mais fácil desenhar, na real, né, se for pensar. Aquele CRF é difícil desenhar aquela porra. Rapaz, e aí o cara deixou, cara. Eu tenho certeza que é uma jogada de marketing, rapaz. Você acha que a gente ia estar falando de uma loja de fogos em Duque de Caxias se fosse Fogão Fogos com o escudo do Botafogo? Não, cara. Com o escudo do Flamengo, pô, Mengão Fogos, escudo do Botafogo, todo mundo vai querer falar, sacou? Todo mundo. É, com certeza. Você confunde o seu cliente, tá ligado? Você bota confusão na cabeça do cara, o cara vai ali, quero comprar fogo, fogão, não, Mengão, você quer me dar um caxias, rojão, foda-se. Sai de lá com 5 bombinhas. Cara, as 5 primeiras vezes que eu passei por essa loja, eu fotografei a fachada, cara. Com certeza, é natural. Caxias que também tem uma loja chamada Barbosa Fogão, que é uma loja de fogões, e o prédio é no formato de um fogão, tem as bocas. Então, cara, sensacional. Cidade maravilhosa, cara. Imagina se essa onda pega, que formato eles colocariam uma casa da luz vermelha, por exemplo. Pra você ver. Imagina a obra. Ia ser uma lanterna vermelha, pô. Ia ser uma lanterna. Você tá imaginando. Ia ser aquelas. Não, a casa da luz vermelha mesmo. A casa da luz vermelha. Mesmo. A gente tá falando de fogão aí, cara, mas eu imagino como deve ter sido uma parada pra comemorar e soltar fogos quando o Barcelona conseguiu se livrar do Douglas, né, cara? Cara, o pior. O Douglas foi parar nesse esporte em Rihon, que eu nem sei que porra de time do caralho é esse. E eu fui tentar lembrar quem era esse verme insolente hoje, né, pra gravar o programa. Não. Aí eu lembrei quem era, e aí a primeira notícia que ocorre sobre Douglas é: Douglas se machuca dormindo e não enfrenta o Barcelona, que é o time, e ainda é o time dele, e ele tem emprestado. E aí eu fui ver lá a notícia do site português, e disse que o Douglas machucou-se enquanto estava no autocarro, indo enfrentar o Barcelona, dormiu numa posição esquisita, e aí machucou as nádegas. São Paulo, né, cara? Teve uma contratura muscular nas nádegas e não enfrentará o Barcelona. Dizem que o colega de quarto dele, que estava do lado dele no ônibus, é um negão de 2,10 metros de altura. Com o escolo, Douglas gosta de sentar. Mas, Douglas, acho que o glúteo não. Nesse momento, ele foi lá no cartório e se registrou como Douglas. Douglas. O pior, cara, é que quando falaram pra ele que queria ser emprestado pro Sporting Gijón, ele deu chilique lá, cara, fez mó cena no Barcelona, mó escroto, assim. Ele se recusou a assinar o contrato, falou que ia ficar lá, e falou, não vou nem sair da sede do clube. Vou ficar ocupando aqui, cara. Cara, que maluco escroto. Cara, que merda, olha, cara. Ah, cara. E sabe o que é, cara, assim, os caras estavam tão desesperados pra vender o Douglas, que o nego chegou a anunciar o Douglas por 2 milhões de reais, cara. Quem é vendido hoje por 2 milhões de reais, cara? Não. E mesmo assim ninguém quis comprar. O Barcelona ofereceu pagar parte do salário dele pra poder atrair compradores. E o pior, ano passado ele ia ser negociado, ele ia ser cedido pra um clube e o clube ia oferecer um jogador de basquete pro Barcelona, cara. Zé. Caralho. Eu acho jogo. É, na cara, Espanha o basquete é bem mais valorizado do que aqui no Brasil. Mas mesmo assim, né, cara? Nessa do time europeu se oferecer pra pagar o salário do brasileiro só pra se livrar do filho da puta que volta metade dos brasileiros pro Brasil. Exatamente. Mas pai, volta lá pra teu país, seu filho da puta, leva o salário, que merda. E assim, falando em lateral do Barcelona, cara, a gente teve uma outra contratação que foi mega inesperada pelo Barcelona, que foi o Belete, né, cara? Que também ninguém entendeu como é que foi para lá. Pois é. Também de São Paulo, né? São Paulo, exatamente. Pois é. Deve ter uma conexão lá, uma ponte aérea. É, Morumbi, Camp Nou, que vai essas porra. Só lateral direito. Tem um rapaz que gosta do idoso. Aqui a gente chama de olheiro, né? Lá eles devem chamar da mesma coisa. Ele vem aqui, aí gasta um pouco o olho no São Paulo. Daqui a pouco ele vai lá, leva o jogador daqui do São Paulo e tal. Já testou, né? Já usou a ferramenta. Depois volta pra lá pro Barcelona com essas pérolas aí. Pô, o critério dele deve ser bem duvidoso. Por isso que devem esses jogadores pra lá. Eu acho que o Belete contribuiu para levarem o Douglas, cara, porque ninguém acreditava muito nele. Ele não era grandes coisas, mas ele de vez em quando dava umas destacadas, assim, tipo quando ele fez gol na final da Champions em 2006, sacou? O nego deve ter olhado para isso e fosse, assim, ah, não, o Douglas também pode ser que tenha os seus relampejos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Vamos trazer esse cara aqui, vamos apostar. É. Tem sempre que lembrar que Adriano Gabiru fez gol de título mundial também, né? Exatamente. Mas o Barcelona, cara, gosta de apostar nesses caras. Vocês lembram do Keirson? Lembro. Cara, o Keirson foi pro Barcelona, cara. Ele não jogou nenhum jogo. Mas ele foi pro Barcelona. Entendeu? O Barcelona faz umas apostas assim de vez em quando, cara. Eu não sei. Sobra grana. É, deve ser, cara. Ah, tem nada pra fazer, vamos fazer. Vamos apostar aqui, né? Tipo, vamos tentar, vamos ver o que dá. Entendi. Lembra o Sony Anderson? Caraca, Sony Anderson. Sony Anderson. Foi pro Barcelona. Giovanni dos Santos, se não me engano, aquele ruivo, né? Foi pro Barcelona. Pô, cara, se fosse Nintendo Anderson, mas Microsoft Anderson talvez tivesse feito mais sucesso. Nossa. Com certeza. Caraca. Essa piada foi a melhor. Que coisa escrota. Veja! Agora, uma contratação muito maneira, cara, que eu sempre lembro, que me surpreendeu muito, foi a do Anderson. Vocês lembram do Anderson que jogava no Grêmio? Aquele baixinho? Sim. Chegou a ser da seleção brasileira. Predador. Assim, ele destruiu na Batalha dos Aflitos. A contratação dele foi surpreendente, não porque ele não era bom o suficiente, não. Porque o Anderson, naquela época, assim, ele era um bom jogador, né? Ele tinha um destaque maneiro e etc. Só que foi surpreendente a forma como ele foi. não sei, isso eu não posso garantir. De avião? A forma como ele foi pro Manchester, cara, foi muito complicada, porque assim, chegou um maluco olheiro, tipo, do Manchester, assistiu o jogo do Anderson, chegou lá, tipo, na Inglaterra, pros dirigentes, virou, aí, viu um cara aí, ó, melhor que o Rooney, cara, melhor que o Rooney, cara, o maluco falou isso, tem livro de dirigente do Manchester que o cara fala, pô, o Anderson foi uma das maiores decepções, porque embora ele seja um bom jogador, o olheiro falou que ele era melhor que o Rooney, cara, a gente contratou pra, tipo, sei lá, acreditando que o cara ia ser o grande ídolo do clube, sabe, tipo, e não rendeu quase nada, assim. Não, mas o Cristiano Ronaldo, quando foi contratado pelo Manchester United, lembra que ele foi contratado junto com quem? Com aquele filho da puta que depois de jogar no Flamengo, que era volante do Filipão, que era Kleberson. Do Atlético Paranaense. Kleberson. É, o Kleberson. Era tipo, tem esse tal do Cristiano Ronaldo aqui, esse moleque português que a gente tá contratando, e esse homem aqui, olha que homão de 1,80m, Kleberson! O Penta. Vai defender as cores vermelhas do Manchester United. Cara, o Anderson, acho que o que mais destacou pra mim o Anderson foi aquela entrevista dele falando inglês. Yeah, for me very good, for me very happy, me, my family, with my friends, the players, for me very, very, very well. Does that prove that you have improved since you came to Manchester United? Yeah, I'm a big proof. I'm improved the pass, improved the play, good mentally. I'm improved everything. Manchester United, now my life. Caraca, muito bom, cara. Estilo Joel, né, pois cara? É, cara. Caralho, bola Joel, cara. O Anderson tá no Internacional, não tá? Do Brasil? Tá no Internacional, traiu não, o time ele tava, dele. Ele tava no passado, eu acho, cara. Hã? Não tá, mais tá ainda, não tá não? Bom, se tá, tá nessa situação aí, lesionado. Isso é todo um capítulo à parte dessa parada de jogador brasileiro que vai e volta, que é o cara que se consagra por um time, sai, e aí volta pro rival do time original. É, né, muito escroto. Pois é, cara. Isso acontece bastante. Só uma contratação inusitada, de fato. Falando em rival do time original, isso aconteceu com o Rivaldo. Porque... O rival do Palmeiras. Né? Exatamente, porque ele voltou pro Corinthians, né, cara? Depois de ter passado aquele tempo todo que ele viveu lá na Europa. São Paulo, não foi? Verdade, cara. Tô viajando aqui. Na verdade, ele voltou pro São Paulo. Cara, Rivaldo é um dos melhores jogadores que a gente viu jogar. Mas é que o maluco, ele não tinha marketing nenhum, cara. Nem passava por carisma. Não, o carisma dele é nulo. Ele se passava por um Zé Ruela muito facilmente. Pode crer, cara. Um dos grandes lances da carreira dele, além daquela bicicleta que ele deu jogando no Barcelona, foi a bolada que ele não levou na cara. É. Cara, o jogo é inesquecível, cara. Hermes e Renato definiu como o Trollor ele é da Cuca. É, essa parada aí. Albatroz. Ah, cara, o Rivaldo jogava pra caralho. Na época que a Pepsi fazia muita propaganda com jogador de futebol na Europa, tinha uma que era uma propaganda meio de Velho Oeste, sacou? É? Uhum. E aí a propaganda tinha o Beckham, Roberto Carlos, Rivaldo, acho que o Fico também. E assim, jogador de futebol é jogador de futebol, né? Mas tu via lá o Roberto Carlos fazendo umas caretas assim de, não, agora eu sou um cowboy do Velho Oeste, o Beckham lá, galanzão, o Fico também. E aí apareceu o Rivaldo. Ah, do aeroporto também. Aí viu o Rivaldo com aquela cara de cigano Igor dele, do tipo assim, com um chapéu de cowboy. Mas foda-se, eu sou Rivaldo, caralho. Caraca, cara, isso aí é uma parada que o pessoal fala muito do Messi também, né? Porque, pô, você vê, Cristiano Ronaldo, super fenômeno de mídia. Tipo, Neymar, super fenômeno de mídia. O Messi, cara, ele parece que tá deslocado em qualquer lugar, cara. Se for uma foto, pô, mas aí tu vai estar dando a condição médica do cara. Ele, no caso, tem uma explicação, né? O cara tem nível 1 de autismo. Por isso que ele joga isso tudo também. Não, tanto que tem uma propaganda agora na Espanha, que é de uma marca de cereal, se não me engano, que tem primeiro a propaganda da mãe da criancinha com o Messi, e aí o Messi não fala na propaganda, tipo, a mãe, ah, você não é aquele garoto que joga handball? Ela não sabe quem é o Messi. Aí a frase da propaganda sempre é, ah, você não tem que saber quem é o Messi, você tem que saber que o melhor cereal pro seu filho é Cereais Botafogo. Aí aparece lá o cereal. Aí depois tem uma segunda propaganda que é com o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo encontra a mulher e aí pede o autógrafo pra mulher. Fala, tu não és aquela mãe que pediu autógrafo pro jogador não sei o que, eu quero um autógrafo teu. E aí a propaganda, a mulher não fala nada, quem fala é o Cristiano Ronaldo. Coisa que com o Messi não dava, porque o Messi não sabe falar, tá ligado? O Messi sabe pegar maior exemplo. Ele foi jogar com o Neymar, começou a fazer 15 tatuagens, pintou o cabelo de louro bandido, e agora, meu irmão, tá quase o Murilo Benício na vida do Brasil, aquela porra. Pode agora crer. Falar ele não sabe. Exatamente. E aí você vê, né, quando o Neymar chegou no Barcelona, pô, não, tem que cortar o cabelo, tem que não sei o que. Agora o Messi vai lá e pinta o cabelo de a cor que quiser e ninguém fala merda nenhuma. Pô, a gente tava falando de cara que tinha sido ídolo de um time e voltou pro outro, aí eu lembrei de um cara que ele foi destaque no time errado, né, cara? E que também foi uma contratação improvável, que foi o Tadei, né, cara? Que com esse nome, jogava no Palmeiras. Esse veio de São Paulo também. São Paulo. Pois é. Era São Paulo esse? Era Palmeiras esse, era, né? Não, era do Palmeiras, cara. Ele tinha jogado no São Paulo. Quando ele era do São Paulo, o nome dele era Tadeu. Pior que assim, o Tadei, cara, ele foi transferido pra Roma, e aí assim, por algum motivo que eu não sei explicar, ele virou ídolo da torcida lá e chamaram ele pra jogar pela seleção italiana, mas aí ele preferiu esperar uma convocação da seleção brasileira. Aí nunca foi chamado e perdeu a chance. Cara, que merda, né, cara? Decisões ruins a gente toma ao longo da vida, né, cara? Não, é. E na contramão disso, um gênio pra mim do futebol é o Thiago Mota. Que o maluco, cara, o maluco foi campeão do mundo, cara. Aquele merda. Thiago Mota, cara. Simplesmente ficou um belo dia. Aí, eu vou te convocar pra Itália. Tá bom, partiu. Gênios do futebol. Gênios da oportunidade. Outro conceito de contratação inusitada, desse aí do cara que tu falou que se destaca pelo time errado, tem um conceito de contratação inusitada que é um metaconceito, que é o jogador que, no Rio ou em São Paulo, jogou por 3 dos times e não jogou por um. É, tipo, sei lá, Romário. Jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense e só vitimou o Botafogo. É. Aí o Iranil também. É, Petkovic, é. Aí, sei lá, o Iranildo. O Iranildo jogou no Botafogo, no Flamengo e no Fluminense e não jogou no Vasco. O Felipe jogou no Flamengo, no Vasco e no Fluminense. Tem um exemplo que foge a regra, tipo o Edmundo. O Edmundo jogou em todos os quatro times. É que no Botafogo ele jogou no Júnior, tirou a roupa toda, saiu correndo pelado pelo CT e foi expulso. É um animal, cara, queria voltar no tempo e falar pro cara, não expulsa esse cara não, deixa o moleque aí, mano. Tá se descobrindo aí. Tá descobrindo a sexualidade dele. É, nessa época o nome dele era Tá Dando. Mas assim, nessa época mandaram ele pro Fluminense, né? Mas assim, cara, ó, recentemente quem entrou nessa, até cavando uma vaga no Flamengo, foi o Carlos Alberto, né? Todo mundo ficou sabendo. Que ele foi, pois é, exatamente. Deu uma entrevista lá, falando que a mulher que ele não teve, não sei o quê, blá, blá. Assim, o Edmundo fez isso também. Lance de comparar time de futebol com mulher, cara. Isso não tem como dar certo. Mas eles estão tentando aí, deixa vendo o que vai dar, né? Porque o Carlos Alberto fez parecido agora. Ele falou que o Botafogo era a mulher que ele teve um lance aí, o Fluminense, não sei, um dos dois, o outro era a mulher bonita, e o Vasco era a mulher que ele tinha casado, e o Flamengo era a mulher que ele sempre quer ter. Aí o Flamengo pegou e falou, pô, não tem mais vaga não, parceiro. E o cara chamou pra caralho lá no Figueirense. Se fudeu, foi mandado embora. Foi mandado embora no Figueirense. Sensacional, cara. É que o Carlos Alberto foi protagonista de uma contratação bizarra também, cara, porque quando ele foi contratado pelo Werder Bremen, ele foi, tipo, a contratação mais cara da história do Werder Bremen, cara. O Carlos Alberto. Este Carlos Alberto. O Diego também foi quando ele foi também, depois. Não, mas aí o Diego, pelo menos, tem histórico, né? Que histórico que o Diego tem? O Carlos Alberto é campeão da Champions League. Fez gol, fez dois gols, fez um gol, dois na final. Não. Final do Porto lá do Mourinho. E que o Diego é o... O Diego era o amigo do Robinho. O Diego era isso que ia falar. O Diego era o amigo do Robinho. Era meu sidekick, pô. Era o teu sidekick, ele? Sim, meu sidekick. O máximo de histórico que o Diego tem foi ter, durante uns 3 anos, ter sido sonho de consumo do Botafogo e durante outros 3 ter sido sonho de consumo do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu contratar. Eu acho que esse é o máximo de coisa que o Diego fez desde que saiu do Santos, cara. Ele é o contrário do Seedorf, né? O Seedorf era o sonho de consumo do Flamengo e o Botafogo conseguiu contratar. Não, o que é só, outra contratação que é essa é uma puta da derrota, mano. A do Seedorf é pior, não. O melhor jogador da Alemanha durante um tempo aí, cara. Não, sim, mas o Seedorf é um dos melhores do mundo. A Alemanha acordou pro futebol. Seedorf é tetracampeão da Champions League. Olha só. Eu não vou comparar o Seedorf com o Diego, não. Eu sou muito mais Seedorf. Claro, porque todo mundo, cara. Hoje em dia, inclusive. Hoje em dia que ele é técnico. Vocês talvez não lembrem, mas isso ficou muito na minha cabeça. Porque foi uma época que o Flamengo quis contratar metade da seleção holandesa. O Brasil foi jogar com a Holanda, um amistoso, na Bahia. E aí tinha o Seedorf, o Davids, essa porra toda ainda. Uhum. O Seedorf sempre foi aquele cara mais Seedorf. O cara só fala quando tem que falar, não sei o quê. E o Davids, é só olhar pra cara dele, né? Pra ver. O Davids é aquele herói do Overwatch. É o Lúcio do Overwatch. É, aí, o Davids estava lá fazendo uma matéria pro Globo Esporte, sei lá o quê, com a Sheila Mello e a Sheila Carvalho, e aí ele chegou pra Sheila Carvalho e falou, eu quero casar com você, na reportagem. Aí a Sheila Carvalho olhou pra câmera e falou, só se você jogar no Flamengo. No dia seguinte, tava em tudo quanto era jornal, falando assim, Mengão de olho em Davids, porque a Sheila Carvalho falou que ele ia jogar no Flamengo. E nessa mesma época também, o Flamengo quis contratar o Batistuta, isso foi tipo 98, 9, e aí não contratou o Batistuta, mas contratou o Tuta. Era quase, né? Não, o Flamengo tá contratando o Batistuta aos poucos. Já trouxe o Tuta. Falta só o Batis agora. Aí depois veio o Batistuta e bateu nele. É, provavelmente. Naquela época o Batistuta tava destruindo. Foi ali, final dos anos 90 mesmo. Pena que ele nunca veio. Mas essa parada que você falou aí da Sheila Mello e da Sheila Carvalho, de quase trazer o David, foi mais ou menos assim que o Botafogo conseguiu trazer o Seedorf, né? Porque, tipo, a esposa do Seedorf é botafoguense, né? Ali de Realengo. Ela dançava samba, sei lá, um grupo de samba e pagode, foi fazer, tipo, um show na Itália, e o Seedorf tava lá, ficou amarradão nela, tipo, acabou que eles tiveram um relacionamento. Lupiana. E ele jura, esse nome mesmo, cara, eu nunca ia lembrar. Ele jura que ela não teve nada a ver com a escolha dele pelo Botafogo, mas, pô, todo mundo sabe que sim, né, cara? Pô, o cara é casado, o cara ganhava 2 milhões por mês, passou a ganhar, tipo, 200 mil no Botafogo e a gratidão da esposa dele, tá ligado? A parada do Seedorf realmente é a história de contos de fadas. Porque um belo dia você tá lá vivendo a sua vida, como que, né, seu time tá lá naquela merda sempre. Aí, globoesporte.com, Botafogo contrata Seedorf. Aí, qual é a primeira coisa que você pensa quando você lê uma notícia dessa? Primeiro com certeza tem, com certeza tem um negão que joga no Luverdense que nego chama de Seedorf. Exatamente. Aí é sacanagem. Tipo esse aquele chileno filho da puta do Palmeiras, qual era o nome dele? Valdívia. Valdívia. Tipo, um Valdívia. Dia desses eu fiquei mó tempão sem ver futebol, aí tava passando lá jogo do Internacional, Valdívia. Eu falei, caralho, foi parar no Inter essa porra? Não, é um outro filho da puta com o mesmo nome. Mas não, eu achei que era essa porra, falar, Seedorf. Foi igual quando contratou o Louco Abreu. Eu falei, deve ter algum filho da puta do 15 de Jaú que nego chama de Louco Abreu. Aí estão falando que o Botafogo contratou e era o cara mesmo. E com o Seedorf foi essa porra. Inclusive, acho que quando o Seedorf chegou no Botafogo, o Abreu tinha acabado de sair. Então a lacuna de figurinha pra alguém pintar lá no muro do General Severiano, de ídolo recente, nem ficou muito tempo. Exatamente. Que já foi lá pintar o negão. E. Pois é, só passaram a tinta em cima, assim, a tinta da pele, né? Um pouquinho mais escura, tiraram o cabelo, tá tudo certo, né? É, o louco Abreu. Pintar o negão. O Louco Abreu tá lá ainda. Mas a parada do Seedorf, diz ele que a agente dele, que é uma mulher que parece a Whoopi Goldberg, que eu esqueci o nome. Cara, o Seedorf é sensacional. A agente dele já vinha conversando com o Botafogo há muito tempo e que a ideia era, inclusive, montar um time que tivesse ele, o Louco Abreu, o Herrera. Ia virar o Arsenal aqui dessa porra. Você e o Botafogo ia falir na semana seguinte. O Botafogo ia falir na semana seguinte, como tipo, aconteceu ano passado. Mas ele falou que se encantou pelo projeto e como a esposa dele é brasileira. Nunca falou a parada do botafoguense. E como a esposa dele é brasileira, e por acaso é botafoguense, e nenhum outro time brasileiro apresentou nenhuma proposta pra ele, ele assinou com o Botafogo. Sei que você falar aí, nenhum outro time era o time da esposa dele. Pode crer, cara. Poderia ser. Cara, eu sei que isso foi o grande conto de fadas da minha vida, cara. O Seedorf jogou no Botafogo. Era o jogador de Winning Eleven, mano. Era o jogador de Master League. Cara, tem histórias cara que acontecem assim, cara, que são totalmente surpreendentes. Eu lembro quando o Petkovic foi pro Vitória. E aí, era uma parada que assim, o Petkovic jogava no Real Madrid, cara. Entendeu? É, saiu do Real Madrid pro Vitória. Exatamente. E aí, cara, foi uma parada inacreditável. Porque o Bebeto jogava no Vitória. O Petkovic era atacante na época. O Bebeto jogava no Vitória. E aí o Bebeto tava saindo, porque ele não queria mais ficar no Brasil. Queria ir pra Europa, foi pra lá. E aí, tinham que botar alguém no lugar. O Vitória tinha jogado contra o Real Madrid, num torneio desse aí, amistoso qualquer da vida aí. Acho que foi em 97. Um negócio desse, o Vitória jogou contra o Real Madrid. Guerreira da vida, uma porra dessa. É, uma assim. Parada dessa. E aí, o Petkovic fez 2 gols no Vitória, o Vitória falou, pô, tem aquele cara lá que fez gol na gente, pá, joga no Real Madrid. Aí foram entrar em contato com o cara. Aí viraram pro cara, não, pô, Vitória, é, tipo, um excelente time, campeão lá no Brasil, não sei o que, coisa e tal. Lá você vai ter todo o destaque, vai ser o grande craque, pá. Mostraram aquela camisa vermelha e preta, pá. Aí ele então, veio. A história não é essa, não. Olha só, o Dejan Petkovic, ele morou durante muitos anos no Mandala, que é um condomínio na Barra. Uhum. Então eu conheço gente que foi vizinha dele. Agora acho que ele já voltou pra Europa, sei lá. Ele tinha até uma pizzaria ali, que a pizzaria era... Eu esqueci o nome, mas era o apelido dele, o nome. E foi antes ou depois dele virar o Duas Caras? Rapaz, deve ter sido durante esse período todo. Mas... foi no processo, né? Ele morava numa mansão dentro do Mandala, que é um condomínio da Barra, e a história dele comprar a casa, inclusive, foi o seguinte. Ele estava sobrevoando a Barra de helicóptero pra ver o bairro onde ele ia morar. Uhum. Aí ele viu aquela casa, falou, pousa ali. Pousou o helicóptero, ele tocou a campainha, falou, eu gostaria de comprar a sua casa. Não devia falar português direito. Ele falou, eu quero comprar a sua casa, não sei o quê. Não, mas minha casa não tá à venda. Te dou, sei lá, 8 milhões. E a casa, tipo, valia 3. Aí parece que o dono antigo entrou na casa e falou assim, mulher, começa a fazer as malas. E ele comprou a casa. Mas a parada do Petkovic foi o seguinte, quando falaram pra ele do time brasileiro, alguém mostrou pra ele os vídeos, aí alguém que estava com ele falou, caralho, porra, time do Zico, porra, que tu vai jogar. E aí ele, pô, time do Zico, legal. Então, não, vamos dar uma olhada aí, não sei o quê. Cara, a imitação não tá parecida, mas ele, se ele falasse assim, ele seria muito mais foda. Ele seria. É, eu não sei imitar o Petkovic. Não, mas ele, tá bom, continua fazendo assim, cara. Tá muito aquele chefe assim, não sei o quê, né? Aí emitiram lá o bilhete Madrid-Recife, Recife-Salvador. Quando ele chegou, ele olhou. Mas esse não era o time do Zico? Não era não. Aí ele falou que, mas agora eu já assinei contrato, né? E aí, foda-se. Mas agora cara, o nego mentiu pra ele, cara. O nego mentiu pra ele. Ele falou no programa do Jô. Eu não esqueço essa entrevista. Ele tava chinês, no programa do Jô. Aí... Contrato. Agora já assinei contrato. Contrato. Ele falou no programa do Jô. Contrato de falou pra ele. Não, o time é campeão lá no Brasil. E aí, tipo, ele falou, pô, isso aí não foi mentira. Só que assim, não era campeão brasileiro, era campeão baiano. Era campeão estadual só, não sei o quê. E aí o maluco, ele queria pensar, ele falou, não, tem que ver se eu vou ou não. O cara, não, a gente tem que ir logo, porque o Papa tá indo pro Brasil, e quando o Papa vai pro Brasil, fecha o país inteiro, e aí o pessoal fica incomunicável, não sei o quê, e coisa, e o Papa não vinha pro Brasil, não tinha nada disso. O maluco inventou uma parada só pra ele ter pressa. Atenção, João de Deus, nosso povo te abraça. Pô, que parada sensacional, cara. Essa é uma das melhores entrevistas que eu já vi, cara. É muito bom, cara. Mas olha só, o Petkovic jogou em todos os times do Brasil, quase, né? Ele foi tipo, sei lá, o Paulo Baier estrangeiro do Brasil. Mas o Seedorf, a grande parada do Seedorf é o seguinte. O Seedorf jogou num time do Botafogo, que era um time bom, aquele time do Botafogo era bom. Se não fosse um time com um complexo de vira-lata retardado e com a torcida retardada do Botafogo, aquele time teria sido campeão brasileiro. Tipo, se aquele time fosse, sei lá, o time do Corinthians, era campeão brasileiro, com certeza. Cara, mas foi pra Libertadores, ficou... né, cara? É, foi pra Libertadores, depois de 74 anos. Exatamente. E bom pra caralho o resultado. Mas o mais maneiro é que, tipo, o Seedorf, ele meio que participou da montagem daquele time, que era o time lá que tinha o Felipe Gabriel, o Andrezinho, o ataque eu já não lembro, mas era o Rafael Marques, que se descobriu, aflorou para a vida, né? Vitinho. Como é que é o nome daquele cara? Amincader. Amincader, né? E aí, caralho, Rafael Marques. Fim do ano, aquele time sensacional, tipo, foi todo mundo embora, né? Todo mundo embora. Não ficou um filho da puta. Pra não falar que não ficou ninguém, ficou goleiro, que, tipo, não faz gol. E no máximo que ele podia fazer era ajudar a não cair, nem isso ele conseguiu. E acabou o Botafogo. Então não teve legado nenhum de Seedorf. Foi tipo, pô, belas memórias lá 2013, né? Porra, aquela chegada no final, 3-0 último jogo. O Seedorf encerrou a carreira jogando no Botafogo e foda-se. E é só isso. Eu acho que na verdade o Seedorf ficou puto, porque ele achou assim, deve ter feito um contrato que ofereceram, sei lá, 50% das vendas de camisa pra ele. Aí no final das contas ele ganhou, sei lá, R$400 e ficou puto. Qualquer lugar fica milionário dessa forma. Pior que sem zoeira, a venda de camisa no Botafogo, tipo, meio que quintuplicou na época do Seedorf. Foi uma parada absurda. Aí ganhou R$400, pô. Quintuplicar pode significar assim, vendia uma, venderam cinco. Exatamente. Tu tem que pensar sempre com cabeça de investidor, entendeu? É no percentual. Pois é. Cara, mas a contratação mais maneira que eu vi nos últimos anos foi do Boa Vista, cara. O clube aqui do Rio de Janeiro. O Boa Vista, acho que em 2011... Contratou a Quinta. Contratou o Vieri, cara. O Vieri, aquele Vieri da seleção da Itália. Caralho, sério isso? Christian Vieri. Ele ia jogar o Campeonato Carioca, só que ele veio, se apresentou e não jogou nenhum jogo e saiu. Caralho. Os caras chegaram a fazer uma camisa azul em alusão à Itália, porque a camisa do Boa Vista é verde, né? Aí chegaram a fazer uma camisa azul em homenagem ao cara e etc. O maluco nem jogou. Teve um papo nebuloso aí sobre ele não ter jogado. Tinha alguma coisa a ver com, tipo, falaram pra ele coisa de salário, etc, mas o cara não pesquisou direito a parada do imposto no Brasil. Aí quando ele viu como é que era o tamanho da trolha, ele falou, nessa trolha eu não sento não. E cagou, e foi embora. Esse nunca ele jogaria no Fluminense. Eu acho até que ele foi jogar na Argentina depois. Ele não foi embora da América Latina. Ele só não jogou no Boa só Vista. Só não jogou no Boa Vista. Ia ter sido muito sensacional o Vieira do Boa Vista. Caralho, moleque, ia ter sido uma parada assim, tipo, motivo pra tu escolher o Boa Vista no FIFA. Pô, com certeza, mas que, cara, se tivesse o Boa Vista no FIFA. O que ia ter de moleque da base, o jogador fracassado, fazendo de tudo pra dar um lençol, um ovinho no cara pra poder surgir pro mundo. O cara não ia poder ir em nenhuma bola, cara. Ia ser a merda mesmo. No Campeonato Carioca é fanfarrão pra caralho, com certeza tem. É porque de vez em quando tem uns caras mesmo que aparecem aqui, assim, tipo, tem nomes de algum destaque que aparecem por aqui. Cara, o Forlan, quando veio pro Internacional, foi surpreendente pra mim, não? Não tô comparando o Internacional ao Boa Vista, não. Não é isso. Mas assim, pô, o Forlan, em 2010, foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Sacou? Pois é, cara. O maluco fazia gol pra caramba jogando pela seleção do Uruguai, arrebentava lá na Europa e de repente apareceu no Internacional. E o pior foi uma pernada no Grêmio, porque o Grêmio tava tentando contratar o Forlan um tempão, cara. O Internacional foi lá e contratou, sacou? Grêmio e Inter é time uruguaio, né? Praticamente, né? Cara, eu diria mais argentino. Não foi o Abbondanzieri que jogou no Internacional também? Teve... Acho que foi. Pois é, eu fiquei bolado, assim, porque eu... ele jogava onde? Ele jogava lá fora, no, na Europa. Mas, assim, eu nunca esperava, porque é meio difícil contratar goleiro estrangeiro, assim. Teve o Vasco agora com o Martin Silva, mas sim, aqui no Brasil, entendeu? Ainda mais goleiro estrangeiro de renome. Né? Embora o Abbondanzieri não fosse muito bom. Ah, o Botafogo contratou aquele goleiro anão argentino. Eu esqueci até o nome. Ah, verdade, o cabeludo, né? O cabeludo. Caralho, eu não quero nem lembrar, cara. Não, goleiro, ele pareceu goleiro, um goleiro de handball, cara. Contratou o goleiro anão, que era uruguaio, e um zagueiro argentino, que era Ferreira, que era outro anão também, e era a defesa do Botafogo. Falando em surpreendente, bom, recente, tava vendo aqui, o Atlético Paranaense contratou o Lúcio Gonzalez, cara. Cara, o Lúcio Gonzalez figurou na seleção da Argentina. Um dos melhores jogadores de 2004. Faz parte. Junto com o Paulo Baier, né? Mas o cara jogou em grandes clubes da Europa também. Não, isso aí é 84. O Washington, coração de leão. Washington, coração. Não fala assim não, porque ele tava naquela incrível seleção. Tava naquela incrível seleção. Então, isso que eu tava falando antes da gravação, cara. Lembra quando o Leão foi técnico da seleção, 2001? Foi logo antes de botar o Filipão, jogou a Copa das Confederações com o Leão e o caralho? A seleção do Leão, o capitão do Leão, era o Leomar, que era capitão dele no esporte, cara. Excelente. E aí, a gente tava vendo aqui a escalação, era tipo Carlos Miguel, Ramon, Fábio Roque, Washington. Cara, mas o melhor de todos é o Carlos Miguel. Não é mais o Leomar, pra mim, o melhor de todos. O Leomar... A seleção parece que pro time do Joinville, cara. Só não parece o time do Joinville, porque o goleiro era o Dida e a zaga era o Lúcio e o Edmilson, tá ligado? Aí dá aquela cara de... É o time do Joinville com contratações inusitadas, pô. Mas aí depois tem uma notícia também do presidente do esporte dizendo que pagou uma comissão pro Leão pra ele convocar o Leomar naquela época. E assim, cara. Ah, coisa mais incomum do universo, né? Ah, nossa, seleção da CBF, não tem isso não. É. Aí lembra do Mozart, que era um volante louro do Flamengo? Que um belo dia o Luxemburgo falou: eu vou lançar esse moleque na seleção. Porque esse garoto é bom demais aqui. Ele vai esculachar aqui no Brasil. Porque aí tem convocou... 2 anos que ninguém é expulso na seleção brasileira. É, convocou cinco vezes o Mozart pra seleção, aí o Flamengo vendeu o Mozart pro Liverpool. E aí ninguém nunca mais ouviu falar em Mozart. Mas não era pra ele ser convocado pra seleção, porque na Premier League tem que ser convocado, não. É só porque ele é bom mesmo. Não, mano, foda-se. Excelente. O Canela concorda. Gênio do futebol. Agora, tem algumas contratações, cara, que elas são surpreendentes por outros motivos, né? Assim, não é nem por questão de talento do cara ou pelo tamanho do time que tá contratando. É por questão do valor, né? Vocês lembram quando o Demion foi pro Santos? Quando o Internacional vendeu o Demion pro Santos? Caraca, cara, bizarro, né? 42 milhões de reais, meu irmão. Cara, porque como o Santos gasta esse dinheiro num jogador brasileiro? Cara, lendo o Demion, cara. Esse Demion. Cara, assim, caralho, hoje em dia, não, eu gosto do o Demion. O Santos é mestre, cara. O Santos vai lá, ganha 200 bilhões com as revelações lá da Vila Belmiro. Aí daqui a pouco gasta tudo com bala Juquinha, sabe como é que é? Caralho, vai tomar no cu, cara. Não tem aptidão pra ser rico. Como diz o nosso prefeito do Rio de Janeiro, mentalidade pobre. Aquela merda. O Leandro Damião é tipo maricado dos atacantes. Cara, assim, o único clube que conseguiu repetir isso daí, nem chegou a repetir, mas fazer parecido, foi o Corinthians, quando trouxe o Pato. Que pagou 40 milhões, cara, pelo Pato, pra trazer o moleque do Milan. Mas o Pato ainda jogou alguma coisa no Corinthians. O Damião nunca jogou porra nenhuma. Exatamente. O Damião, eu tô gostando dele no Flamengo, por incrível que pareça. Tipo, tá... Mas, cara, não faz sentido pagar. Cara, se fosse 4,2 milhões, eu acho que poderia pagar. Cara, vou te falar que não faz sentido. 42, não, cara. Ele tá bem no Flamengo, mas não faz sentido você pagar nenhum salário que ele recebe, cara. Porque pra tá bem, tipo, tem como você ter cara que ganha metade do que ele ganha pra tá bem, entendeu? Não, com certeza, concordo plenamente com você. Tem o caso de contratação inusitada, que até lembra um pouco a do Leomar com o Leão, que é o técnico que leva metade do seu time anterior pro seu próximo time. Tem técnico que tem jogador de estimação, tipo, sei lá, o Oswaldo de Oliveira agora tem a porra do Rafael Mar. Marques. Jogador de estimação. O Cuca gosta de levar jogador. O Cuca gosta de levar. O Cuca gosta de levar. Mas assim, tem o caso mais sensacional, que foi quando o Ney Franco foi contratado pelo Flamengo e ele levou o Ipatinga inteiro. Caraca, então assim, pode escrever, Walter cara. Minhoca foi contratado pelo Flamengo. Caralho, E foi bem na época que o Nego tava começando a usar numeração fixa em camisa aqui no Brasil. Então, tipo assim, Walter Minhoca com a camisa 26 vai entrar no Flamengo no lugar de Y7. Alguma parada assim. Bem tosco, tá ligado? Assim, o Flamengo, ele é protagonista de algumas contratações improváveis. Uma contratação muito improvável do Flamengo, cara, foi a do Romário. Porque quando o Romário veio pro Flamengo em 95, ele era o melhor do mundo, sacou? É como se o Flamengo estivesse contratando o Cristiano Ronaldo, né? Cara, ninguém acreditava naquilo. Eu não acho que tenha valido tanto a pena, não. Apesar do Romário ter jogado bem pelo Flamengo, ter feito muita coisa legal, ter escrito uma história maneira, assim, afundou o Flamengo em dívida, né? Naquele ano não valeu nada, não começou nada. Naquele ano, 95, o Flamengo não ganhou nada em 95. Tomou o gol de barriga no ano do centenário, né? Tomou o gol de barriga e o campeão brasileiro foi o Botafogo. Com aquele ataque magnífico, Túlio Gonçalves e Márcio Rezende de Freitas. E o legal é que o Túlio tirava uma onda lá com o Romário, porque o Romário não arrumava nada. Aqui é Túlio Maravilha. Maravilha que pagou. Caralho, teve uma rodada que foi sensacional. O Túlio era muito cínico. Ele falava assim: não, pode fazer o seguinte, ó. Quantos gols o Romário fizer, eu faço o dobro. Aí o Romário jogou no sábado e fez 2 gols. Aí vem aí, Túlio, vai fazer 4 gols? Ele falou: vou fazer 4 gols. E fez. Tipo, filho da puta, né, cara? Tava com 20 estrela, cara. Não, cara, mas essa época era muito boa, cara. A gente até falou aqui, né, que 95 foi o ano da zoeira no futebol brasileiro, cara. Principalmente no futebol carioca. Cara, Botafogo é um brasileiro, cara. Que é mais zoeira. Pois é, né? Que é mais zoeira do que isso, né, cara? Que ano bom. 17 de dezembro de 95. Pacaembu, São Paulo. Caraca, cara. Tem poucas contas de TV pra comemorar, né, cara? Você grava cada detalhe. O Santos perdeu a final pro Botafogo, depois Deus começou a recompensar o Botafogo, o Santos por isso, tá ligado? Começou a botar pérola lá dentro, aí o Santos, pra equilibrar tudo, começou a fazer as merdas que fez contra o Daniel. Se fosse isso, o Botafogo tava feito também, mano. Só de final de carioca roubada aí, que expulsa Dudu. Impedimento de 3 metros, aí. Acontece. Agora, e outros clubes do Brasil aí que trouxeram jogadores que ninguém imaginava? Cara, eu fiquei surpreso recentemente quando o Corinthians trouxe o Renato Augusto. Porque, assim, o Renato Augusto tava bem lá fora. Assim, ele não tá em final de carreira, sacou? E, pô, veio pro Corinthians, cara. Pra mim, o Ronaldo foi mais inusitado. Pô, mas o Ronaldo... o Ronaldo foi mais inusitado também, mas era final de carreira também. Foi golpe de marketing. Não, foi mais inusitado porque ele ia pro Flamengo, tava tudo certo e tal, do nada, pum, Corinthians, tá ligado? Não, o Ronaldo... Embora seja quase a mesma coisa, né? Pode ter sido também. O Ronaldo foi puro marketing. Foi puro marketing. Tinha dinheiro da Globo no meio, hoje já é mais sabido disso. Pô, mas direto tem nas contratações dos dois, cara. Não, mas olha só, na contratação dos dois sim, mas assim, na época, o Ronaldo foi pra Globo. Pra Globo, foi pro Corinthians. Foi pra Globo também. Se não me engano, no ano em que o Corinthians tava voltando da segunda divisão. E aquele ano que o Corinthians jogou a segunda divisão, foi 2008? Não, Acho que foi, cara. Foi 2009 que ele foi pro Corinthians. Então, e o Corinthians jogou a segunda divisão em 2008. Foi o ano que a Dercy morreu. Eu sei que foi o ano que a Dercy morreu, porque a Dercy morreu durante a transmissão de um Corinthians e Bahia. E eu tava em São Paulo. E foi 1-0 Bahia. E aí o Corinthians voltou para a primeira divisão com o Ronaldo, por muito pouco, não com a vaga na Libertadores, porque perdeu pro Sport aquela final deliciosa em 2008, do Carlinhos Bala. E... roubou o Vasco depois. Roubou o Vasco depois, E, caralho, aquele gol que o Diego, que o Cauã Raymond não fez, cara. Caralho. Ridículo. Mas olha só, em 2008 a Globo teve algumas das maiores audiências da vida dela com futebol, com o Corinthians na segunda divisão. A segunda divisão dá uma audiência pro caralho quando o time grande cai, cara. Quando tem um jogo emblemático. Eu sei, porque todo mundo vai ver. É que eu sou botafoguense, não sei como é que é. Mas o... Você não sabe a cada 2 anos, né, como é que é. Eu não sei como é que é. A piada nem foi essa. A piada nem foi essa, mas serviu bem a piada. Na verdade, a piada era não saber o que é ter audiência, né? Não saber o que é ter audiência. Mas é porque o lance do Corinthians em específico, assim, foram as maiores audiências da história da Globo com futebol, com um time na segunda divisão, tá ligado? Então, a Globo meio que atravessou o dinheiro, atravessou a contratação do Flamengo, no foda-se, Porque primeiro que o Ibope no Brasil só é medido mesmo em São Paulo. Então, foda-se a audiência do Rio. E aí eles foram tentar repetir os resultados. Só que aí o Corinthians do Ronaldo na Libertadores perdeu pro Toluca. Toluca não, pro Tolima. Tolima, cara. E aí não adiantou porra nenhuma. Mas foi campeão brasileiro até, se não me engano, né? Foi um campeão paulista com certeza, que teve aquele gol de cobertura. Foi uma sequência, na verdade, onde o Vasco acabou se fudendo, né? Porque teve essa Copa do Brasil, que teve aquele puxão de 10 metros na camisa do Elton, né? Sim. Então, aí o Vasco se fudeu pro Corinthians ali. Aí depois teve a Libertadores, aquele gol que o Diego Souza perdeu e a expulsão do Jorge Henrique no primeiro jogo que não houve. E depois, em sequência, teve o Vasco sendo o segundo colocado do Campeonato Brasileiro pro Corinthians, que teve tipo, uns 5, 6 jogos bem duvidosos ali. Tinham feito um levantamento na época, cara, que se descontassem os jogos que tinham tido pênalti duvidoso ou qualquer coisa, né? Interferência direta da arbitragem. Interferência de arbitragem, o Vasco teria sido campeão com antecedência, cara. Com 6, 7 pontos na frente, se não me engano. Eu lembro bem. E aí então, o Corinthians foi campeão, né? O Vasco perdeu, tipo, 3 títulos pro Corinthians na zoeira, entendeu? A Libertadores, aliás, Libertadores não, porque teria que ganhar dos outros. Mas, de fato, o jogo mais difícil do Corinthians foi contra o Vasco e teria sido a mesma coisa, entendeu? Perdeu o Campeonato Paulista. Mas isso aí, com certeza, não foi 2009, porque 2009 o Vasco tava jogando na segunda divisão e o Flamengo foi campeão brasileiro. Foi 2010. Mas aí, pra você ver, né, cara, quando o Vasco não joga a primeira divisão, o Flamengo tem uma vantagem enorme, já tem mais 6 pontos aí, pelo menos, que não já sabe que não vai perder. É verdade. Eu concordo. Agora, vocês estão falando aí de Ronaldo, não sei o quê. Cara, eu fiquei surpreso também quando o Fred foi pro Fluminense, cara. Porque quando o Fred chegou no Fluminense, que já deve ter aí quase 10 anos. Cara, é muito tempo, né, cara? Sei lá quanto tempo tem, mas tem muitos anos 2009, já. 2009, por aí. Não, foi antes, não foi não? Foi 2009? Ah, sim, que seja, já tem muitos anos. Foi mais ou menos essa época do Ronaldo no Corinthians. É, foi mais ou menos por aí mesmo. Eu falei, cara, a gente tá ficando velho, cara. É verdade, cara. O tempo passa muito rápido. Na época, eu achei que o Fred tava meio pra encerrar a carreira aí. Cara, o cara jogou em bom nível aí durante um bom tempo, cara. Sendo artilheiro direto pelo Fluminense, etc. E, cara, surpreendeu muito, assim. Porque, assim, a gente teve uma época aí que muita gente começou a voltar da Europa pro Brasil, né? Que voltou o Luiz Fabiano quando ele veio pro São Paulo, o Adriano quando veio pro Flamengo, entendeu? Veio uma galera aparecendo aí. O próprio Juninho voltou pro Vasco. O Alex, cara, o Alex jogou no Curitiba, entendeu? Jogou pra caralho aquele... Sim, destruiu. Depois chegou a jogar no Cruzeiro também, ou no Inter, não lembro. Jogou em algum outro time além do Curitiba e foi bem pra caralho. Eu gosto muito do futebol do Alex, cara. É um outro jogador inquietado, é o Alex, cara. Mas o Alex está aqui na seleção brasileira. Se ele tivesse jogado bem pelo Flamengo, ele jogou no Flamengo, jogou mal, cara. É o único lugar que ele jogou que eu não gostei do futebol dele, mas ele é um jogadoraço, cara. Joga muito bem. Pô, e agora o Ricardo Oliveira, que voltou pro Santos, foi surpreendente, não por ele ser tipo, um super nome, mas mais surpreendente por ele já estar na idade que tava, vir pro Santos agora, sacou? E, tipo, arrebentar, né? Porque ano passado o Ricardo Oliveira chegou a ser convocado pra seleção. O Ricardo Oliveira e aquele... Qual é o nome daquele cara do... Porra, tava na ponta da língua do Palmeiras. Ah, o Zé Roberto. Caralho, eu não consigo entender esse cara, irmão. Ele parece que chega assim, tu fez 38 anos e você vai ganhar, tipo, um boost agora. Aí, pra jogar bem mais 15 anos agora. O Zé Roberto não parou ainda não de jogar? Não, o Zé Roberto tava parando. Bem pra caralho. O Zé Roberto, quando eu parei de ver futebol há 3 anos, o Zé Roberto tava tipo, vou parar no que vem. E, tipo, tem 3 anos que eu vejo futebol. O filho da puta tá choque, cara. Cara, todo ano ele diz que vai parar e a torcida do Palmeiras fica, não, por favor, não pare. Não sei o que, o cara tá correspondendo bem. O Juninho podia ter feito a mesma coisa, mas ele, né, teve que viajar pra Disney. Ele... tipo isso, mas quando ele voltou pro Vasco, 42 anos, cara. 42. Sim, o Juninho quando parou, ele tava jogando bem, cara. Ele não precisava ter parado aquela hora. E quando o Deco veio pro Fluminense, cara? Aí, o Deco, cara, eu nunca ia imaginar um negócio desse, cara. Tipo, o Deco, aquele Deco do Barcelona, pá, jogava lá com o Ronaldinho Gaúcho, não sei o que, os ídolos do Messi, sacou? Caraca, o maluco veio jogar no Fluminense. E o próprio Ronaldinho Gaúcho vindo pro Flamengo depois também. Mas o Deco já tava ficando ruim no Pro Evolution já. Já tava muito lento, né? O Fred, quando foi pro Fluminense, ele tava tipo com 28, 29. Foi a idade que o Romário foi campeão do mundo, pô, com o Brasil. Já pensou quando a gente começar a achar que com 28 o cara tá na hora de parar? Quase 30 aqui. Tá de velho, cara. Caralho. Exatamente, que merda. O Deco tava velho. Ele tava vindo do Chelsea. Fluminense e ele jogou muito, cara. Não, jogou muito pra caraca no Fluminense. Foi do Mourinho, se não me engano. É, pô, é exatamente. E o Júlio Batista no Cruzeiro? É. Também jogou pra caramba numa época, né? É, e o Batista é menos surpreendente. Assim, ele é mais surpreendente que um jogador de seleção, mas ele tinha vindo, ele já tinha voltado antes pro Brasil, né? Agora. São Paulo, foi? É, mas ele foi agora pra MLS lá e tá jogando bem também. Mas o Júlio Batista sempre também, foi aquele maluco assim, que ele nunca era o senhor fodão. Mas ele sempre foi fodinha, entendeu? É, então, ele foi regular, espaço, ele. É. O maluco foi regular, é. Quem jogou no São Paulo recentemente foi o Kaká, né? Quando ele tava emprestado agora. Pelo Orlando. Agora ele tá na MLS, contratado, né? Pelo Santos. É, exatamente. Pois é, tá jogando com o Júlio Batista. Ele jogou no São Paulo justamente emprestado pelo Orlando City. Ele, cara, eu custo acreditar que eu vivi uma época que o Kaká era o melhor do mundo, assim. Até hoje não fica muito justificável, né, na minha cabeça. Cara, o único cara, a ganhar de Messi e Cristiano Ronaldo. Cara, eu questiono mas também. Muito ser o melhor do mundo. Eu não vejo futebol de melhor do mundo no Kaká. E não sei se eu via isso naquela época, entendeu? Ele tem uma jogada, cara. Ele tem uma jogada a vida inteira. Ele pega a bola, dá uma arrancada, ninguém alcança ele, que ele corre mais do mundo e acabou. Ele sabe estar direitinho pro gol, aí é gol. Ele corre mais que todo mundo num ano. Mas se correr mais que todo mundo num ano, o Guerrón também era o melhor naquele ano lá. Foi mais decisivo, cara. O cara liderou a equipe dele pra ser campeão da Champions, cara. Ele ganhou muito dinheiro. Ele era o destaque. Que ano foi? 2008. Oito, né? Rapaz, o que vocês estão descartando aí, que é uma super contratação também, foi o grafite do Santa Cruz, 2007. Cara. Grafite no Santa Cruz. Pô. Rabisca grafite. Aí, cara, corrigindo aqui, o Kaká foi melhor em 2007, tá? Não foi 2008, 2007. Não. Ah, tá. Quando o grafite veio pro Santa Cruz, todo mundo achou que ele não fosse render. Aí começou o Campeonato Brasileiro, cara, grafite fazendo gol pra caramba, aquele bagulho inacreditável. Aí, de repente, começou a falar que um monte de time brasileiro tava interessado no grafite. Mas, pô, o cara acabou de entrar, cara. Cara, um time, né? Tá querendo tirar o cara, essa coisa. Querendo tirar. Mas o grafite, ele é muito bom, até que gasta, né? Aí já era. Quando ele tá afiado, ele escreve a história dele, mano. Exato. Eu nunca soube se grafite era porque ele rabiscava os outros ou porque era fácil quebrar ele, tá ligado? Eu acho que ele tinha que ter feito a dupla com o Valdir Papel. É verdade. O Valdir é muito passivo nessa dupla aí. Agora, qual foi o caso, assim, tipo, recente do Rio que surpreendeu mais, assim, de contratação? É. Nenê, né, cara? Eu acho que foi Nenê também, cara. Pô, Nenê? É. No Vasco? Quem é que ia imaginar que o Nenê veio pro Vasco? O Vasco tem essa... Assim, em relação à contratação inusitada, eu não digo nem em relação a nomes, mas o Vasco consegue trazer os caras que ninguém lembrava mais e fazer os caras jogarem, sabe como é que é? Pô, cara, mas o Nenê, ele tava bem cotado por alguns clubes do Brasil. O Flamengo tava tentando trazer o Nenê há muitos anos já. Cara, bem cotado é diferente de ser um puta desejo de consumo, tá ligado? Dedê, o Nenê era assim, claro, tal clube ventilou, fulano, ciclano e Nenê, tá ligado? Uhum. Não sei o que, mas Nenê era tipo assim, vamos ver, é a segunda opção que a gente tem pra tal posição, entendeu? É, o Flamengo então, fazia muito isso, né? Ele queria o Diego e o Nenê. Aí o Diego, todo mundo sabia que não vinha e ficava na esperança do Nenê vir. Acabou que o Nenê não... Ah, lembrei que Nenê. Eu tava na cabeça só com o Nenê do basquete já. Mais uma troca assim, envolvendo... mas uma troca entre esporte. Não, mas é porque o Nenê, depois que saiu do Paris Saint-Germain, ele meio que ficou assim, não ficou mais tão em evidência, né? Não, ele foi jogar no West, né, cara? Mas antes ele jogou no mundo árabe, sabe qual é? Tipo, algo qualquer coisa desses, no Qatar. Ao Garrafa. Ele era o cara do PSG antes do Ibra chegar, né? Aí o Ibra chegou, não sei se rolou um conflito lá de vaidades, aí ele meio que meteu o pé. Não foi isso, não. É porque, na verdade, quando ele era... Vaidade? Pô. Não. Jamais, né? Jamais, né? É porque tá meu coque de samurai. O Nenê era o cara do PSG quando o PSG não ganhava nada. Aí o PSG chegou, foi comprado lá pelo Sheik lá, boladão. Aí o Paulo começou a contratar uma porrada de jogador. Aí contratou Cavani, contratou Ibra, contratou um monte de gente e o Nenê perdeu espaço, porque ele não tinha cacife pra jogar com esses caras. E ele ficou na reserva um tempão e meteu peça, pô. Foi basicamente isso que aconteceu. Ele pode não ter cacife pra jogar com esses caras, mas no Brasil, cara, putz grila, cara. O cara se faz chover, né? Cara, aquela velha parada que assim, é o cara que já não é grande coisa. Foi o caso do Seedorf, ele na Europa, esse Seedorf, o cara é grande história, é um tiozão velho, faz umas porra nenhuma. Mas vem pro Brasil, caralho, é um lorde em campo. Olha como ele enxerga. Fica o gramado. É um... Ah, um duque do futebol. O pessoal tirava o dia inteiro pra falar do abdômen dele, tá ligado? Olha aí, crer. 37 anos, sarado. Qual é o segredo de Clarence Seedorf? Caralho, o cara devia chegar em casa de pau duro. Deixa eu te elogio que ele ouvia. Cara, deu o drible do Garrincha jogando pelo Botafogo, moleque. Como é que ninguém nunca pensou em fazer isso, cara? Pô, mas aí, sabe o que eu tô pensando? É. Foi por isso que a mulher do Seedorf começou a jogar no Brasil, tá ligado? Ele chegar de pau duro em casa todo dia. Recuperou a virilidade. Fale com o seu médico. Ficou muito tempo em Milão, né? Lugar meio esquisito, né? Terra broca. Eu falaria. Eita. Então, qual que é a próxima contratação visitada que pode aparecer aí? Aposta aí pro futuro. Estou pensando tipo, em lá, quem? Brasileiro ou gringo? Mas qualquer coisa, tipo, daqui a 10 anos o Messi jogar no Flamengo, sabe qual é? Tipo, uma porra dessa. Ou no Botafogo. Ou no Botafogo. Acho mais provável no Botafogo, cara. Messi, Lionel Messi no Botafogo. Mas descobri que a mulher do Messi, na verdade, é botafoguense, né? A vida inteira fez até argentina, porra dessa, assim. Pô, cara, sabe o que podia rolar no Botafogo, cara? Pra torcida começar a participar desse processo, inverter um pouco as coisas. Tipo, ah, eu sonho que o Messi vai jogar no Botafogo. Aí faz a pintura lá do Messi, assim, no muro lá e fica enchendo o saco, né? Com certeza. Entendeu? E aí, quando ele tiver 42 anos, ele tá no sujo. Eu lembro um ano aí, cara, o Maradona tava numa dessas, no período desse de recuperação dele das drogas, que ele tava gordo pra caralho. Aí ele, pô, do nada ele emagreceu, aí começaram a ventilar ele uma porrada de time do Rio, inclusive Botafogo também. Teve no Vasco, teve no operação. Botafogo. Hã? Ele fez operação. Não, ele não podia então... matar. Ele tinha feito operação de redução de estômago e... Cara, eu não lembro se foi 2010, foi 2009 ou 2008, mas teve uma época que, cara, ficaram falando firme que ele vinha pra encerrar a carreira num time aqui do Rio, tá ligado? O Maradona ia jogar aí, pelo menos o Carioca, vamos botar assim. Isso ia ser bem ridículo, porque o Maradona nasceu em 1960, tá ligado? Então, nessa época, ele já tinha, tipo, 50 anos. Ia ter que ser uma parada, tipo, jogou um jogo, jogo comemorativo, sabe qual é? Ia ser no máximo isso. Eu ia me amarrar, cara, se ele joga o último jogo dele, eu achei super foda, mano. Cara, vou te falar que esses malucos velhos, cara, eles têm condições de jogar, principalmente no futebol de hoje. Eu vejo isso todo final de ano, quando tem essas peladas de atores e não sei o que, coisa e tal, quando o Zico entra em campo, aí tipo, cara, um maluco acerta todos os lançamentos, um maluco acerta todos os chutes a gol, o cara acerta tá tudo, cara. É claro. Olha só, ninguém tá marcando o cara pesado. Mas, pô, exatamente, o cara não erra, eu partir do momento que o Zico é foda mesmo. Se botar o cara pra bater a falta, ele vai acertar. Botar pra dar um lançamento, vai acertar. Mas, porra, é meio diferente, entendeu? Se você já é bom na parada. Entendeu? E tá todo mundo correndo pra você. E, porra, nego não vai interceptar a porra da bola, tá ligado? Então, porra, não, isso é verdade. Não, isso mas, assim, tem momentos em que fica destacada fica destacada a evidente habilidade do cara na hora de lá bater uma falta, tá ligado? Não tem muita coisa pra fazer. Exatamente. Mas assim, realmente, que o Zico foi um dos melhores batedores de falta do mundo, ninguém duvida. Pois e aí nessa hora fica evidente como ele era muito melhor do que todo mundo que tá jogando hoje em dia ainda, sacou? Mas essas paradas assim de, o cara lança muito bem, tipo, aquele vídeo do Ronaldinho na Nike chutando as bolas na trave, a única coisa falsa é que a bola não tava voltando pra ele, mas ele acertou todas as bolas na trave de primeira. O cara consegue fazer uma porra dessa se tiver jogando na CNTP. Agora, se não tiver jogando na CNTP e tiver um Cocito, um Sandro Goiano do lado, jogando com a camisa do outro time, é foda, entendeu? Exatamente. Pô, se tiver um pelado de fim de ano, o cara não consegue nem ficar em pé. Pô, que pelada de fim de ano dessas que passa na ESPN, assim, é muito melhor que o campeonato inteiro, é. Foi uma dessas que o Neymar apareceu a primeira vez, era um moleque de 14 anos, da base do Santos, que eram amigos do Robinho contra não sei o quê, aí era um moleque carequinha, não, esse tal de Neymar aí, tem que ficar de olho nele, até hoje eu lembro. Essa camisa voando aí com a cabeça. Era isso mesmo, cara. Cara, mas assim, esses malabarismos que esses caras faziam, o Ronaldinho Gaúcho fazia essas paradas no treino do Flamengo, cara. É, fazia direto. Os caras falavam que o nego parava pra ficar olhando ele fazer graça no treino, cara, sacou? Os jogadores paravam. Treino, aí ele parava, ele ficava atrás do gol, aí ele chutava a bola pra bola passar por cima do gol, cair no campo, sacou? E voltar. E aí ela entrava no gol, sacou? Ele tá atrás do gol, chuta a bola por cima, a bola bate e volta pra ele, tipo, por dentro do gol, cara. Eu fazia isso de sacanagem. Esses caras, eles fossem espertos. Eles faziam, sei lá, Arthur Antunes Coimbra, Zico, Circo, o show. Tipo o show de circo do Zico, tá ligado? Só vou cobrar falta ali, bonito pra caralho. Ia ser tipo o Globetrotters da falta. Ia ser ele, o Juninho, sei lá, mas o Petkovic, os malucos. É Maria, caralho, pode crer. Ia ser esses malucos assim, fazendo o Falcão do futsal, fazendo Harley Globetrotters, o tipo o dia todo, sacou? Pô, dava tranquilo pra fazer, cara. Pô, esses caras. É legal ver treino quando tem esses malucos assim, mais diferenciados. Não tô comparando, tá? Mas quando eu tava de férias, eu fui ver o treino do Vasco e eu. O Nenê tava lá. Aí uma das paradas que ele fazia era essa, né, de tentar jogar a bola com efeito pra entrar. Ele fez aí umas 4, 5 vezes, pelo menos. Uhum. E a outra é, tipo assim, aquele treinador de goleiro que, cara, ele deveria ser lançador de qualquer time, aquele cara. Porque treinador de goleiro é sinistro, mané. É sinistro, maluco. O maluco pega a bola lá da intermediária. O maluco lança no teu peito se você for um goleiro, tá ligado? Acho que só funciona pro goleiro. Cara, bizarro. Aí o treinador de goleiro ficava lançando pro Nenê, aí que tá, o treinador de goleiro do Vasco deve ter uma estrelinha que consegue fazer pro Nenê também. Goleiros e Nenê. Aí ele conseguia fazer esse lançamento pro Nenê na entrada da grande área. E a parada é a seguinte, o Nenê pegava a bola de primeira, dominada de letra, né, de meio assim com a parte fora do pé, uhum. Só que virando o pé pra fora, entendeu? Aí ele pegava assim, meio de letra, a bola já dominada pro chute, entendeu? Ele já pegava a bola com calcanhar, pra bola ficar a feição rolando na frente dele, ele bater de peito de pé no ângulo, entendeu? Uhum. Ele fez isso sem sacanagem nenhuma, umas 10 vezes, cara. Ele tentou, tipo, umas 20, das 10 ele fez o gol, entendeu? O cara lançava, ele dominava ela já de primeira, de calcanhar pra bola parar na frente dele e batia de peito de pé no gol. Eu fiquei impressionado, assim, com o domínio de bola e a jogada que ele fazia. E é muito maneiro você ir pra um treino quando tem um cara fazendo essas paradas, entendeu? É. Fica legal de se ver o nível de habilidade. Cara, teve um colega meu que ele falou que, ele foi ver um treino da seleção brasileira na Granja Comari. Aí, sabe esses malucos, assim, que ninguém dá nada, sei lá, tipo, Edmilson e César Sampaio, sei lá. Tipo, tava um numa lateral do campo, o outro na outra. Aí os caras ficavam brincando de altinho. Caraca, cara. Invertendo bola. Joga pra caralho. Uhum. O cara tá brincando de altinho, invertendo bola, cara. Como assim, cara? Pois é, o campo inteiro. A gente tem essa acepção de que jogador da parte de trás do time é meio merda, né? Aí tu vê de vez em um treino desse, o goleiro fazendo o maior balabarismo com a bola. Caralho, esse filho da puta, tiro de meta ele precisa bater, esse filho da puta, né? Era altinho e joga pra caralho. Exatamente. Um que eu gostava de ver era o Thiago Aré, que a torcida chamava de Thiago Aré, aquele Thiago do Vasco lá. O goleiro que batia falta, né? O cara pulava com o braço recolhido, filho da puta. Mesmo que chamava de Thiago Aré porque ele não conseguia esticar o braço, aquele merda. Mas bater falta ele batia pra caralho, moleque. Tinha que ver no treino. Tipo, era pro gol show, botava a parada, a bola assim no ângulo lá e falava, gol! Aí aquela porra virava tudo pelado e o Zé que chegou a participar do gol show, cara. Era foda. Porra, gol show era gol foda. Gol show era maneiro pra caralho mesmo. Caralho, não, mas o melhor era a coleção do pênalti premiado da tampinha da Pepsi. Que você podia ganhar até 50 mil reais em prêmios. Quer dizer, em dinheiro. E aí tinha que acertar o quadrante de 1 a 15, o quadrante em que o atacante ia fazer o gol ou se o goleiro ia defender. Verdade. E aí eram 16 possibilidades. E uma época a gente achou muito forte. Minha mãe que a gente tinha ganho. Um de 50 mil, mas tinha errado o quadrante. Eu fiquei muito triste, caralho. Naquele dia. Só curou a tristeza quando o Botafogo foi campeão, mano. Com o Master de Freitas no ataque. Fica assim não, cara. Eu já devo ter contado isso no Tanguinha, mas um dia minha mãe achou que tinha ganhado na Loto Fácil, cara. E me fez ir com ela até a porra do banco. Ainda bem que a gente parou antes e viu lá que não era o resultado daquele mês, cara. Caraca, cara. Era com 2 milhões, assim. No teu caso, campeão. Não, mas olha só, fala pra ela que 2 milhões hoje em dia é ter minguado já, mano. Brasileiro sabe gastar dinheiro, sabe economizar dinheiro. Mas naquela época, cara, naquela época, ia dar pra muita felicidade, né, cara? Ia comprar frango até o final do ano, fazer um churrascão e acabar o dinheiro. Pô, a Pomba ia fazer várias contratações improváveis aí. Ia contratar o capitão pra jogar no Vasco. Porra, lembra do capitão, aí, caralho. Capitão, aí, meu irmão, se tu jogar tão bem quanto eu tenho figurinha repetida tua, a gente tá feito, mano. Contrata esse cara Sandro aí. Goiano. Sandro Goiano jogou no esporte campeão da Copa do Brasil. Verdade. Deu muita porrada no time do Corinthians na final. Eu tava imaginando outros dias quem é que poderia mais encerrar a carreira aqui no Brasil. É, e eu tava achando, cara, que Oscar talvez já podia... Tá na hora do Oscar já. Oscar pode voltar. Tá na hora já, Eu tava pensando se o Tevez não gostaria de encerrar a carreira no Corinthians. Eu sei que ele tem essa identificação absurda com o Boca, inclusive foi muito surpreendente ele ter voltado pro Boca, porque, pô, ano passado ele arrebentou na Juventus, cara, ele tava jogando muito, acho que, pô, um dos melhores momentos do Tevez pra mim, e ele acabou resolvendo voltar pro Boca, porque era o clube que ele amava, foi o clube que revelou, não sei o que, etc. Mas, cara, assim, o clube que mostrou o Tevez pro futebol de verdade mesmo foi o Corinthians, né, cara? Porque... É, o Kia Jorabchian, é. MSL. Porque quando ele saiu do Boca, ele era um grande jogador, mas quando ele saiu do Corinthians, ele era realmente um cara cobiçado. E era o Tevez. Mesma coisa do Mascherano. O Mascherano saiu do Corinthians pra ser o Mascherano, e o Tevez saiu. É que o Mascherano assentou o facho num canto, né? Falou, ah, eu vou jogar no Barcelona, vou ficar aqui, tá bom. É. E o Tevez mais, ficou, né, passeando aí um pouquinho. Pra que mais do que isso, né? Todo Barcelona vai pra onde a partir dali, né? Mas o Tevez... Até o Douglas. Cara, eu lembro do Tevez, cara, jogando no... Eu não acreditava, cara. Eu não acreditava que aquele maluco fazia aquilo. E eu ficava bolado, porque o campeonato ia avançando e eu ficava só na minha mente. Cara, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro é um argentino. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro é um argentino. Eu ficava com isso bolado. Eu ficava na época era novidade pra gente, né? Foi a primeira vez que a gente viu algo assim, em 2005. Sim. Porra, teve um Corinthians e Palmeiras, cara. O Corinthians e Palmeiras, que passou até pro Rio o jogo. De tão bizarro que foi. Sim. E... acho que é porque também já tava perto do final. É, que a bola tava saindo, a bola ia sair muito feio, e meio que o Corinthians tava ganhando o jogo, e já tava acabando o jogo, e aí o Tevez correu igual um filho da puta, deu um sprint do caralho, se jogou, deu um carrinho e não deixou a bola sair, tipo, jogo ganho já. Jogo ganho, e aí nego a loucura, assim, caralho, maluco, o cara é um monstro. E o craque do time, né, cara, fazendo isso, né, cara. O Tevez é um personagem de super campeões, cara, ele com certeza é um personagem de super campeões. Pois é, cicatriz na cara. É, cicatriz na cara, maluco favelado, dancinha do robô, faz uma dancinha bizarra, o maluco pessoas super campeões, com certeza, mano. Ele ia ser o Carlos Santana argentino. Encerramento de atividades contra profissionais, goleiro Bruno e Adriano, no mesmo time do Flamengo, hein? Caraca, hein? Na verdade, seria uma contratação mais improvável se eles fossem encerrar a carreira em algum time, assim, sei lá, bem diferente, sacou? Um time que fosse muito oposto ao Flamengo, não sei. Creme. Ah, eles podiam fazer que nem o Ronaldinho Gaúcho, que vai jogar agora na terceira divisão do futebol mexicano, pô. Eu podia juntar essa galera toda pra fechar a carreira assim, pô. Né, cara? O que o Ronaldinho fez, né, cara, da vida dele, mané? Era só parar, mané. Pois é, né, cara? É pra ganhar dinheiro, né? Caralho, é muito mercenário mesmo, né? Aí, é assim que tu vê que é o cara mercenário. A carreira dele já acabou faz tempo, né, cara? Mas eu acredito no Adriano, cara. Acho que ele merece mais uma chance aí, entendeu? Ele... Eu também acho, por isso que podia soltar ele. Ele teve poucas. Ele teve poucas, cara. O Adriano tá preso? Não. Ainda não. É porque a justiça é lenta. Mas assim, aí ninguém consegue entrar no complexo. É porque o carro dele é muito rápido, né, cara? Cara, eu acho assim, o Adriano acabou com a carreira dele e depois ele limpou o nariz. É, cara, isso aí eu não posso afirmar, não. Mas assim, O Bruno também. O Bruno acabou com a carreira dele e nesse caso não tem defesa. Tem explicação? Não tem explicação, não tem defesa. É, essa falta ele não podia cobrar, cara. Essa falta tava difícil. Essa, é verdade. Pode crer. Grande marca. Mas grande marca e grande pivô também, né, cara? Que trouxe muito conhecimento. Muita botafoguencialidade. Caralho, que nome é esse? Que bonito. Sinceridade. Muito não conhecimento do futebol nos últimos 2 ou 3 anos. Que fiquei só com as memórias, só com os bons tempos. E muita irreverência. Eu sempre torci pra algum dia alguém dizer que eu trouxe irreverência pra algum lugar. Ele é muito irreverente. O jeito irreverente, cativante de Fausto Silva do Domingão. Alguém me lembra de usar irreverente como qualidade do nosso podcast na próxima abertura, cara, porque precisa. E é isso, Pivoto. Muito obrigado. Eu ouvi falar que você é o dono, ou o gerente, ou o diretor, ou qualquer coisa que manda pra caralho do incrível podcast chamado Baixo Frente Soco. Eu tô sendo irônico porque eu sou ouvinte do Baixo Frente Soco. Eu sou Adriano, como é que era mesmo? O Rick, que o Pombo usou uma vez, Adriano, porque Adriano é um aspirador. Eu sou dono, CEO, financiador, faxineiro do BaixoFrenteSoco.com, o pancadão dos jogos, o nosso webdomadário, áudio... Caralho, eu gosto muito dessa palavra também. Áudio, foda-se, é só áudio de jogos de diversão pra toda a família. É um dos sucessores espirituais do Tanguinha Corp, por mais que tenha vindo antes do Tanguinha, mas quando um amigo morre... É tipo quando o Power Ranger Verde morreu, tá ligado? Que o vermelho ficou usando o colete. Porra, o amigo morre, que legal o legado, né, porra, do brother. E aí, essa parada aí. Eu escrevi como Adriano Aspirador ainda, na época que eu estava com uma ideia que eu tinha passado pros amigos de um projeto inspirado até pelo sucesso que vocês tinham com o Baixo Frente Soco, né? Foi o primeiro e-mail que eu mandei, foi falando sobre isso. Em 2012, eu acho, cara. 2011 ou 2012? Não, foi 2010, cara. É, 2010. Primeiro ano do BFS. Foi lá no início. Quando eu vi o programa de vocês, vocês estavam no número 7 ou 8, se eu não me engano, cara. Quando caraca, eu comecei a ouvir. Caraca, olha isso, cara. Aí, quer dizer que vocês tiveram influência do Tanguinha? Que merda, hein? A questão é que vocês inspiraram o Tanguinha, entendeu? E hoje em dia o Tanguinha é lembrado aí por vocês. Olha só que troca bonita. Isso é o ciclo sem fim. É bonito, fim, cara. É o ciclo sem fim, cara. Nos guiará, pô. Nos guiarados. É isso aí. Nos guiarados. Agradecendo muito. Mas aí, cara, você não falou direito sobre Baixo Frente Soco. O que se trata do Baixo Frente Soco? É do Mazário? Um podcast de jogos e diversão que sai toda semana no baixofrentesoco.com. E todo esse espírito cativante e reverente que você está acostumado a ouvir aqui no Boleiragem, e que você que era ouvinte do Tanguinha Corp conhecia lá do Tanguinha Corp, você vai encontrar lá também, porque somos todos, no final das contas, uma grande família que uma vez por ano, no fim do ano, se reúne pra jogar um futebolzinho, dar um carrinho nos outros, e se... comer um churrasco e jogar um Smash Bros. Geral junto. É essa grande família aí, reverente e cativante. Somos todos podcasters. Olha, que palavra bonita. Eu boto no currículo que eu sou podcaster. Pois é, cara. Sou seu fã e queria dizer que eu gosto muito desse dromedário aí. É um dromedário semanal. É isso, galera. Um abraço e até a próxima. Agora eu me daqui o Ninja Inimigo. Abraço! Abraço! Abraço!